Navio pirata de número 14. Sou coreano e odeio o Brasil. Vocês, brasileiro é porco. Você gosta de feijoada, você gosta de caipirinha. Lula, Dilma, assassino, Brasil porco. Os crimes ocorrem, nada acontece, feijoada. Alô, alô, pessoas do Navio Pirata. Estamos aqui curtindo uma feijoada em mais um espaço atemporal. Crime ocorre, não acontece. Eu tenho aqui Daniel. Olá. E aí, como é que você está, Daniel W. Ponto? Bem, cara, só que hoje eu descubro que você é coreano, então. Eu sou coreano, cara. Eu não quis contar pra ninguém, era um segredo que eu tava guardando. Caralho, cara. Eu sou coreano. Brasil porcos. Brasil porcos, cara. Entendeu? Dilma Lula, assassino. Assassinos. E você, Fernando Muccioli, o que você me conta, hein? Eu conto feijoada. Feijoada. Brasil porcos. Essa foi possivelmente a introdução mais longa. Mais longa das histórias. Da história do navio pirata. Quiçá até do Amigos do Fórum junto, cara. Eu também acho. E no futuro do navio pirata também. Também. Exato, cara. Eu tenho certeza, cara. Também, muito olá. Obrigado, anônimo coreano desconhecido, né? É. Você é coreano. Você é coreano e odeia caipirinha, odeia feijoada. A sua vida não deve ser muito feliz. Não. Mas nós temos muitas coisas pela frente hoje. Começando, como sempre, com o nosso querido e chorumento Chorume Watch. Nós prometemos que algum dia vamos gravar vinhetas pra gente não ter que ficar falando essas merdas. Uhum. Mas vamos lá, Chorume Watch, inclusive, tem muito a ver com a temática da introdução. Tem tudo a ver, tem eu diria. Tudo a ver com a introdução. A internet brasileira foi abalada por um certo maluquinho dinamarquês, que, se não me engano, se chama Mikkel Jensen, uhum. Que ele, entre aspas, é um jornalista. Jornalista freelancer. Freelancer. Como acho que ele próprio se denomina. Se define. E que ele veio ao Brasil para... Foi um sonho, que era cobrir a Copa do Brasil. Uhum. Só que ele descobriu que aqui crime ocorre, nada acontece e feijoada. Ficou e, portanto, ele ficou puto e voltou para o paizinho dele, chamado Dinamarca, que é um país pequeno, digo por isso que eu falei paizinho. Não desmerecendo, que é um país bem divertido. Diminuto, ele é pequenininho. Um paizinho pequeno. E ele voltou para a Dinamarca para postar no Facebook, né? Porque isso foi isso que aconteceu, né? Sim. Então, o Mikkel Jensen, ele postou no Facebook um texto que se chama... não sei exatamente, era... Eu vi o que o gringo não deveria ver. Isso, exatamente. Isso. Eu vi assim. O que o gringo não deveria ver no Brasil. Junto com uma fotinha dele segurando um papelzinho. Segurando um papel. Tabique, tá, exato, exatamente. E ele falou sobre especificamente coisas do Brasil que ele tinha visto em Fortaleza, né? Uhum. E ele tava lá reclamando do Brasil. Que ele viu... Isso que é engraçado, né? Esses jornalistas gringos que acham que vão vir pro Brasil, vão ver praias, pessoas bonitas, feijoada, caipirinha, e aí eles descobrem que, na verdade, a gente é um país de terceiro mundo, tá ligado? E que existe várias merdas. Apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Na verdade, o post que ele fez, não, que tinha um sonho, não sei o quê, ele ficou chocado porque ele falou com pessoas que mostraram, que tem criança desaparecendo na rua, que meio que estão limpando... Ele estava em Fortaleza, se não me engano. Sim, né? Sim. Uhum. Que estão limpando a cidade para não ter pobre na rua, para quando os gringos vierem não ter nada feio na rua. Sim, sim, sim. E aí que, tipo, ele disse que falou com alguém que botou ele em contato com uma criança de rua. Nossa, sabe essas histórias? Que ofereceu pra ele um pacote de amendoim. Nossa, cara. Por algum motivo, tá ligado? Que não fica claro por que isso aconteceu. E falando pra ele que tinha criança sendo sequestrada, não Meu sei Deus, o quê, cara. Tá ligado? Então, o lance é e que... E ele ficou, não, porque estão... É por culpa minha que eles estão fazendo isso com as crianças e com não sei o quê, tá ligado? E o amendoim dele. E o amendoim da criança, não sei o quê. Tudo bem, tá ligado? Aham. Uhum. Se tem coisas bizarras que acontecem, tem. Sim, lógico que tem, cara. E se tem coisas pra criticar, tem que criticar. Não, o que eu fico mais impressionado é isso, que tipo, é muito comum a gente ver esses textos de gringo vem ao Brasil para blá blá blá, sabe? Uhum, assim, uhum. E descobre que, principalmente em listas, né? Uhum. Americano descobre 10 coisas. Vai se fuder, meu. De uns 3 meses pra cá tem surgido isso toda semana. Nossa, terrível. Vimos, falou, 50 coisas que americanos acham estranho em relação ao brasileiro. Brasil, tipo, tá 40 bom. Coisas que franceses acham que brasileiros são esquisitos. Aí a coisa é tipo, todo brasileiro tem AIDS. Tá ligado? Esse negócio nada a ver, cara. Brasileiros escovam muito os dentes. Isso é muito estranho. estranho. Isso é muito ruim, gosto. Faz mal. E é foda, isso acontece direto, e principalmente ultimamente tá acontecendo, mas esse caso chamou a atenção especificamente porque... foram atrás, né, pra ver, tipo, qual que é desse jornalista porque aí, porque a história é esquisita, é esquisita, quem porque é esse, cara, existe uma regra básica pra todo jornalista, assim, aliás, todo jornalista que não precisa nem ter entrado ainda na faculdade, que sonha em um dia ser jornalista, muito básico, que é, você descobriu uma pauta, você vai lá e faz a pauta, você fica na pauta e descobre, vai atrás, ele descobriu um, tipo, um puta furo, que é esse caso aí de, tipo, crianças são sequestradas, aí o que que ele faz? Ficou deprê. Em vez de ele vai lá e pesquisar, ele ficou malzão e voltou pro país dele pra postar no Facebook. Botou um link em parque no Discman dele ali, foi pra casa, cara. Tipo, que merda é essa, tá ligado? É. Isso é a parte mais estranha. O Daniel, cara. Ele adora referências de Linkin Park, tá ligado? As referências de Linkin Park são sempre boas. Eu imaginei o gringo com o Discman dele ouvindo Linkin Park. Mas foi bem isso que aconteceu. Talvez tenha sido Linkin Park. Creed, às vezes pode ser Creed. Creed. Né? Caralho, cara. Que, aliás, foi eleita a pior banda dos anos 90. Ah, graças assim, a Deus, né? Você precisa de uma eleição pra isso? Eu consigo, uma voto alto, tá ligado? Porra, e só dos anos 90? Podemos expandir um pouco mais. Né? Enfim. Uma das piores bandas do mundo até hoje. Tá Mas o que eu fico chocado... O que eu fico mais chocado ainda é como alguns veículos brasileiros, e isso também vem acontecendo mais frequentemente ultimamente, que pega como fonte uma postagem no Facebook. E acabou, não tem mais nenhuma fonte, tipo, nenhum desses jornais que deram essa notícia do, o dinamarquês, blá, blá, blá, nenhum deles falou com o cara. Tipo, e o cara postou no Facebook, entendeu? Tipo, manda uma mensagem pra ele ali, vê se o cara responde. Esse cara é Dinamarca mesmo, tá ligado? Sei lá, vê se o nome dele é real, sei lá. Um cara que eu não sei se é jornalista, mas a pesquisa dele foi repostada no Pragmatismo Político, que é um site, né? E aí o cara descobriu que, por exemplo, o perfil desse cara no Facebook é bem recente. É bem recente. O nome dele, na verdade, é outro. Provavelmente é outro. É, exatamente. É, tipo, o sobrenome é outro. O cara usou um sobrenome falso. É uma série de furadas. Tem uma série de problemas, né, na história. Assim, na apuração da informação. Da informação e tal. O que e já começa daí, por parte dele, assim, da apuração, né? Cara, você não é um jornalista e posta uma coisa grave dessa sobre um país sem postar fonte, sem ter base, sem ter nada, entendeu? Você não tem uma história, entendeu? O cara não apurou porra nenhuma, sabe? Entendeu? Assim? Então, isso é complicado, cara. Tipo, o próprio jornalista, suposto jornalista dinamarquês, não apurou. E aí, pra completar a cagada, os jornalistas brasileiros não apuraram o que o cara tentou apurar, entendeu? O que o cara não apurou. Pois é. E aí volta o que você tinha falado, né, moço? Que, tipo, sim, obviamente existem muitos problemas no Brasil, porra. Isso tem problema pra caralho, óbvio, isso é evidente no Brasil. Inclusive, tipo, a Copa vai servir justamente pra evidenciar muitos desses problemas. Sim, com certeza. E o Trivela, se não me engano, fez um post muito interessante sobre isso, falando como a Copa pode ajudar a mudar a visão do Brasil para os gringos. Porque a gente tem muita pouca informação do Brasil que vai pra fora, sabe? De forma correta. Porque a gente não tem muitos jornalistas vindo pra cá. Sim, sim. Então isso vai ser bom pra gente conseguir entender pontos fracos, pontos fortes do Brasil. E isso é muito bom. Só que não é assim que se faz. Esse é o grande problema, entendeu? Então o nosso Churume Watch de hoje é pra... Mano, o churumão é do dinamarquês. É o churumão do dinamarquês, cara. Do famoso... Sharia sem ler, né? Sharia sem ler. Exato. Compartilhou e não leu, o pau comeu. Né? Exatamente. Já dizia a tia da escola. Exatamente. Não, não pode. Tia não da pode. Cantina. A tia da cantina. Cara. Mas então, como sempre, o mundo tá uma merda. Sempre. Especificamente hoje o Brasil. Então, vamos falar de coisas boas? Vamos variar. É bom. All night long, let me see that song. Um assunto que ultimamente a gente estava comentando entre nós bastante, é que está havendo um renascença, assim, né? Um retorno dos jogos de carta, né? Graças a Deus, olha, finalmente. Finalmente, né? Que tanto a gente jogava quando era criança, sim. E hoje está chegando numa roupagem tecnologicamente mais avançada, sim. Através de estímulos visuais digitais, né, conhecidos como videogames. Que jeito bonito de falar você videogame, vê, né? Você vê, né? Estímulos visuais digitais interativos. Você joga estímulos visuais. Isso é o tipo de coisa que um acadêmico da USP escreveria. Exatamente, eu tenho certeza. Na tese dele. Exatamente, certeza. Exatamente. Certeza. E justamente a gente decidiu hoje parar pra falar sobre todos os jogos de carta que a gente jogava e tudo mais, né? Uhum. Então vamos começar com... E as coisas com... novas também. E as coisas novas também. Com certeza, estão intrigando todo mundo. Cara. Exatamente. Então vamos começar, pelo menos, com o que jogávamos no passado. Uhum. E aí vamos vendo essa evolução dessa cadeia hereditária aí. Daniel, você que me... voltou recentemente, eu descobri que tinha o seu deck de Nossa, Magic intacto. Cara, achei soterrado na minha gaveta de merda velha. Um monte de carta de Magic. Um monte de carta, cara. Meu deck velho, de mais de 10 anos o bagulho ali. Não, bem mais de 10 anos o bagulho ali. Então, e justamente, me conta um pouco aí, como foi, como é que era Magic the Gathering pra você? Cara, assim? Era engraçado, porque acontece o seguinte, antes eu era viciado em cards no geral, né? Pode crer. Então eu tinha toda uma coleção, etc e tal, né? Tinha os cards de basquete, tinha os cards da Marvel. Nossa, tinha... pode crer. Manjo. Tinha altos cards da Marvel, cara. Era legal pra caralho. Era legal pra caralho. Fudido, cara. Pra caralho. Eu tinha uns cards do Mortal Kombat também, que era do caralho. Alguns Star Wars, etc e tal. E daí eu tava nessa fissura de cards. Ah, cards, eu descobri, uau, tem cards que você pode jogar que não é baralho, tá ligado? Foi uau, que interessante. Não tem só uns numerozinhos. Tipo, não é só tipo, aqueles desenhos mala. Tipo, tem dragões nessa merda, tá ligado? E bem feitos pra caralho, né? Meu, tem um tornado de agulhas nessa porra. Exato. E daí eu comprei um deck que foi logo quando começou a sair por aqui, tá ligado? Eu tava vendendo na banca e tal, comprei um deckzinho pequeno pra ver qual que era dessa merda. E daí eu falei, porra, que... Ele vinha com um manual de instruções? Vinha. Né, um livretinho assim e tal. Eu acho que era... Primeiro deck que comprei era terceira edição? Quarta edição. A primeira que saiu aqui no Brasil foi quarta edição. É verdade, foi quarta edição. E daí foi, tá ligado? Daí, tipo, obviamente foi um início meio solitário ali, porque não era uma coisa popular, mas daí, tipo, achei engraçado que era uma época na qual tinha Forbidden Planet e tal. Sim. Então a parada começou a expandir de uma maneira absurda, assim. Então, tipo, de uma hora pra outra tava todo mundo jogando Magic, então eu falei, porra, que louco, tá foda, ligado? Cara. E daí fui... Nessa época você estudava na Chapel. Na Chapel. E tinha a galera que jogava? Tinha um grupo que... Tinha uma meia dúzia de moleque que jogava lá, tá ligado? Era doido o bagulho. E daí a gente jogava assim, tá? E era da hora, saca? Eu acho que passei uns 2 anos, 3 anos jogando essa porra, assim. Nada, obviamente, competição, essas merdas. Mas eu pirava, eu gostava. Era um hobby da hora, assim, tá ligado? Uhum. Era divertido, mano. Inclusive foi uma introdução aí pra estratégia, essas porra, assim, de um certo modo, tá então, ligado? Isso que eu ia falar, uma coisa que... Acho que a primeira coisa que me impressionou em Magic foi compreender que aquelas cartas formavam um jogo altamente complexo. Pra caralho. Cheio de regras e tudo mais. Eu lembro muita gente falando, não, Magic, que na época que começou a sair muita matéria sobre Magic. Uhum, sim. Uhum. E não, porque Magic é o novo xadrez. Pode crer. Muita gente falava isso. Não, mas é, que no Falcão falou, é bem complexo. É, tá bastante. Tem umas estratégias insanas. E até hoje, inclusive hoje em dia, tá ligado, eles acrescentaram uma série de regras que, tipo, aumentaram aí a complexidade do bagulho, tá ligado? Você pode dar uns counter spell nos bagulhos, tipo, que não tinha antigamente, saca? Tipo, sim, sim. A parada fica muito mais dinâmica, assim, né, hoje em dia. É, então. E daí nessa época eu joguei bastante, assim, tal. Daí eu fui desencanando, né, aos poucos. E... Menos pessoas foram jogando, era mais difícil então, de. Pois é, daí de encontrar. Planet fechou também, tipo, mó bad, tá ligado? Essas coisas. Mas eu lembro também, inclusive. Nessa... Pra quem não lembra, explica o que era Forbidden Planet. Forbidden Planet era meio que uma mini franquiazinha de lojas, assim. E era meio que. Tinha de tudo, assim. Mas era mais focado em RPG e jogos de carta, tá ligado? É, tipo, tinha livro de RPG, dado. Exato, tipo, tinha tudo que você precisava pra começar a jogar RPG, tá ligado? Daí você colava lá e você podia comprar uns bagulho e de quebra tinha umas mesinhas lá. Então você sentava, jogava com uma galera, conhecia um pessoal, tá ligado? Tipo, era uma loja barra clubinho dos nerds do RPG. Então era bem louco. Cara, sabe o que foi legal pra mim, assim? Porque lojas de Magic em geral serviu pra mim, tipo, como transição do fliperama, assim. Sim, pode crer. Muito fliperama. Eu comecei a ir menos em fliperama e mais em loja de Magic, assim, tá ligado? Era tipo fliperama mesmo, cara. Era bem fliperama. E era uma vibe total fliperama, porque tinha uma galerona lá, mesmo que não jogava, ia lá muito pra trocar carta, né? Sim. Rolava tipo um bagulho tenso de troca de cartas. Sim. Nossa, cara, eu lembro muito especificamente de um dia que um cara da escola onde eu estudava, se não me engano, eu tava ainda no ARC nessa época, no ARC Diocesano. E eu lembro especificamente do cara quando ele trouxe uma Black Lotus. Nossa, infame Black Lotus. Sabe? Assim, infame, aí todo mundo infame. Tipo, ficou chocado. Pra quem não tá ligado, cara, a Black Lotus acho que até hoje é a carta mais cara de Magic. Acho que até hoje. Não, cara, acho que até hoje. É, e é, tipo, ela tem um efeito que nem é tão, tipo, super overpower, não, assim, tá ligado? Muito absurdo, mas assim. Ela é rara e tinha na época tinha o combo da Black Lotus. Uhum, né? Que era, tipo, Black Lotus, canal e bola de fogo. Uhum. Que qual que era o lance? Esse combo era famoso na época da quarta edição e tal. Sim, naquela época que começou, assim. Que era assim, a Black Lotus é uma carta de custo zero, se eu não me engano. É um artefato que você sacrifica ele pra dar 3 manas de qualquer cor na sua mana pool. Que é tipo a sua reserva de mana. Uhum. É assim, canal é um feitiço que é verde. Se não me engano, é uma verde, um incolor ou duas verdes. Que você transforma todos os seus pontos de vida. É quantos pontos de vida você quiser em mana. Pode crer. E bola de fogo é um vermelho e X. Que você dá X pontos de dano no seu adversário. Então, qual que era o lance? Você começa o jogo, usa Black Lotus. Tem 3 manas. Aí você gasta 1 mana pra usar o canal, coloca 19 pontos de vida de mana. Aí você já usa os outros 2 manas da sua coisa pra usar bola de fogo. Então você gasta 1 pra soltar a bola de fogo, mais 1 pra juntar 20, dá 20 de dano e acaba o jogo no turno, tá ligado? É o velho apelão chato, assim, tá ligado? Na prática é quase impossível você fazer isso, tá ligado? Exatamente. Sim. Mas era um bagulho que ficou famoso e tal, na época. É, sinistro, sim. E a Black Lotus é uma das cartas mais raras e mais caras. Então um dia alguém apareceu com a Black Lotus. Exato, apareceu e foi uma comoção, entendeu? Tipo, várias, até os caras que não era do Magic e tudo mais, meio que sabia o que estava acontecendo, sabe? Essa coisa. Eu acho que só tem na Alpha Black Lotus, eu acho, né? Sim, sim. Que é só a primeira coleção. Se eu não me engano. Ela não foi reeditada depois. Não. Tinha o Leviathan também. Leviathan é um clássico. Era outro clássico, outra carta clássica. Mas, porra, Magic era. Bom, ainda é, né? Bem louco, tá ligado? E, que nem eu falei, eu jogava bastante. Daí eu lembro, inclusive, na época, também, tipo, na onda da Magic surgiu. Porra, qual que é o nome do jogo? Spellfire, tá ligado? Eu comecei com Spellfire. Você começou com Spellfire? Eu comecei com Spellfire, porque ele é um jogo de carta de Dungeons and Dragons. Exato. Na época eu jogava muito D&D. Eu falei, nossa, que animal, tem os personagens, não sei o que, não sei o que. Mas Spellfire é meio cool, não é tão legal assim, Spellfire. Eu lembro que eu comprei um deckzinho de Spellfire, eu olhei assim e falei, puta, cara, por que eu gastei meu dinheiro nisso? Eu lembro que no Pueri, no Puridomos, tinha o Felipe Barros, que é um grande amigo nosso, que o Trancas, inclusive, mencionou ele no último podcast. E o Barros, ele sempre foi do contra por natureza, né? Sim. Ele sempre foi muito do contra por natureza. Então, quando tava todo mundo jogando Magic, ele foi lá e comprou a porra do Spellfire, tá ligado? Só porque ele queria ser do contra. E ele realmente, tipo... Ele é o cara que zoa a gente de nerd até hoje, tipo, sem nenhum motivo em particular. Só porque ele acha que é engraçado ainda, sabe? Assim. E isso era, tipo, a coisa mais nerd possível que eu já ouvi dele, assim. E ele, porque Spellfire... Ele abraçou, era um evangelista de Spellfire, sabe? Tipo, Spellfire é tipo Bob's, tá ligado? Foda. Exatamente. É tipo um Bob's, tá ligado? E era mais barato, né? Então tinha isso também. Isso que é engraçado. Eu comecei no Spellfire, e aí eu fui pro Magic. Eu comecei com Magic quando começou Magic no Brasil, que foi em 94, se eu não me engano. Porque, assim, onde eu morava, lá em Santana, no norte de São Paulo, tinha uma Pro Games. Pode crer. E, meu, eu era rato da Pro Games, assim, eu passava as minhas tardes na Pro Games. Uhum. E aí, quando lançou Magic, meio que fizeram um tour de caras que iam numas lojas ensinando a galera a jogar Magic. Ah, que louco. E eu tava nesse dia que foi o cara na Pro Games ensinar a galera a jogar Magic. Não. Pode crer. E, tipo, eu pirei, né? Tipo, nossa, que bagulho animal, não sei o quê. E comprei um deck. E aí, os meus primos compraram também. Pode ver. Os meus primos que eu passava noites na casa deles jogando RPG, não sei o que e tal, videogame, não sei o que. E a gente começou a jogar junto. E aí, meu, foi uma viagem sem fim, assim, e sem limites, tá ligado? No mundo do Magic. A gente ia na Forbidden Planet, ia numa outra loja que tinha ali na... Também perto do metrô Santana, que a gente ia pra caralho ali. A gente ia muito na Merlin, ali perto da Paulista. Pode crer, na Pamplona. É. que era uma puta loja da hora de ir. Era bem louco. E a gente jogou, assim, avidamente Magic até 98, assim, por aí. Uhum. Eu parei, eles continuaram um pouco depois, mas assim, era Magic toda semana, assim, sim, tá ligado? Toda semana. É que teve uma época que parou de vender, né, por aqui. Tipo, é, deu uma sumida, né, porque só tinha uma época que tinha várias bancas, tinha em qualquer pico, tá ligado? Logo no começo tinha todo canto, cara, você achava em qualquer canto essa porra. Hoje teve, acho que parou, assim, só tava vendendo gringo aqui, tá ligado? Sim, sim. Tipo, era inconcebível continuar com o hobby, tá ligado? Porque ficava cara pra porra, tá ligado? A gente chegou a fazer, tipo, carteirinha de federação de médico. Ah, que da hora, que da hora. Que louco. Que era, tipo, era mó barata, mó besta, assim, tipo, era um papelzinho que vinha pra correr pra você. Mas era mó legal a experiência de você, tipo, ir na loja, jogar Magic ou trocar carta, ou só trocar ideia, ou, tipo, comprar um booster, comprar outro. Tipo, galera, será que ele vai tirar aquela carta, não sei o quê, tá ligado? E aí tinha, tipo, o ritual de você ir na loja, comprar a Inquest, que é a revista gringa, que tinha a tabela de preço das cartas, tá ligado? Nossa, pode crer, verdade, e, tipo, a galera comprava as Inquest, não, porque pra ver a cotação das cartas. Sim, é tipo, tinha, essa é tanto. O que tinha subido, o que tinha descido, não sei sim, o quê. Sim, sim, sim. E era bem louco, animal, era assim. Era muito louco. Era muito louco. O mercado de Magic. Tipo, bolsa de valores bolsa de valores de Magic. É, durante um curto período, criou-se uma subcultura muito foda, né, cara, de Magic, assim, tipo, uma ceninha do Magic, assim. Foi muito da hora o bagulho, só que... Total. E aí eu lembro que tinha. Chegou uma época que tinha começou a rolar um rumor que eu incluí uma sexta cor em Magic, assim. Olha isso. Nossa, é engraçado esses rumores de Magic, né? É, que assim, não, ia ser a sexta cor, ia ser roxo, a sexta cor do Magic. Roxo. E aí começou uns rumores de assim, não, se você pegar essa carta aqui e jogar na água, é tipo, ela vai tirar a frente e vai revelar uma cor. Nossa, imagina cor. Quanto molequinho. Exatamente, cara. E eram umas cartas caras, se eu não me engano. Assim, era. Molecada descascando carta à toa. É. Não, é foda. E sem contar também, como você tinha também mencionado, Dani, que eu ficava muito impressionado com os desenhos. Tipo, muito impressionado mesmo. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi ilustrações de fantasia, sabe? Sim, assim, sim. Foi meu primeiro contato com esse tipo de ilustração. E era muito fantástico, tipo, imaginar um reino distante, X qualquer, ou um monstro que é uma árvore, blá blá blá, sabe? Esse tipo de coisa era uma coisa que me impressionava muito, assim, de... Uhum. Aí eu ficava alimentando, eu ficava pensando, tipo, eu era bem, bem pequeno, então eu gostava de ficar fazendo histórias só com as imagens, sabe? Assim, eu pegava aquelas histórias e ficava bolando... Aliás, aquelas imagens das cartas e ficava bolando histórias. Não, e tipo... Louco que, tipo, além das imagens serem bem ricas, muitas partes, muitas vezes, tipo, sei lá, quando era uma cara de um monstro ou cara de algum personagem X, sempre tinha um quotezinho embaixo de algum. Tipo, um trechinho, tipo, sei lá, três frases, assim, meio que dando um mini insight no que era aquele monstro, o que era aquele personagem. Sim. Então meio que alimentava assim, um pouquinho a imaginação essas porra. E Magic acabou tendo um lore depois, sim, né? Depois acabaram começou, criando personagens e história sim. E uma continuidade e tal. E hoje é bem baseado no lore, né? Sim. Tudo sim, que acontece é bem baseado no lore. Porque o que acontece, acho que uns dois anos atrás, foi quando eu achei o meu deck de Magic. Eu entrei na fissura de novo de jogar fucking jogos de cartas, tá ligado? E daí eu saí caçando na internet, tipo, outros jogos de cartas. Saí caçando, tipo, mano, quero jogar outras coisas também, tá ligado? E daí nisso foi o dia que foi a época que eu comprei lá o Magic pro Shiboka lá, pro Xbox. Sim. E daí, pô, fiquei de cara, porque realmente era logo na pegada do Planeswalker ali e tal. E daí tinha um monte de personagem. Falei, nossa, quem são essas pessoas? Tá ligado? O que eles estão falando? Quem são eles? Tem personagens nessa porra. Qual é esse drama que tá rolando? Exato. Não, tipo, qual é o drama? Rola um profilezinho de cada um dos personagens. Ele tem mais afinidade com o personagem. Eles têm afinidade entre eles? Como assim, saca? Porra, velho. Pensei que era só um monte de mago jogando bola de fogo no outro. Num grande círculo gigante. Pode crer. É verdade. E depois de Magic, o que veio pra vocês? Cara, assim, eu comecei com Spellfire, uhum. Depois eu fui pro Magic. Depois eu tive pequenas incursões em Pokémon, cara, que é bem legal, cara. Então, eu sempre quis entrar em um Pokémon, cara. Ele é bem legal, ele é realmente muito legal. E ele tem várias coisas legais inspiradas no jogo, no videogame, assim. Pode crer. que é o lance de você evoluir os seus pokémons, você montar o seu time, usar os itens. Eu lembro que tinha coisas bem específicas, tipo o cut e as habilidades sim, específicas sim. Mesmo. Aliás, assim. É bem isso, né? Eu lembro que tipo, o Magic começou a baixar quando o Pokémon surgiu. Tipo, o Pokémon chegou e, meu, bombou pra caralho. Daí, tipo, o Magic foi mirando. Inclusive, até hoje em dia, cara, é muito mais fácil você encontrar card de Pokémon pra vender do que Magic. Porque de Magic, é isso que eu ia falar. Bem Pokémon real, ainda é muito popular aqui no Brasil, sim, card game, mas né? É bem popular em todo canto, né, cara? Tipo, card game popularíssimo, assim. E é popular pra caralho e é bem legal. Assim, eu joguei muito pouco Pokémon. Eu não cheguei a comprar Pokémon, eu jogava muito com cartas dos outros. Pode crer. E era na casa do brother, eu deixei jogar com o seu deck de Pokémon. E tinha as cartas cromadas. Sim, lembra? Sim, os foils e tal. Os foils e tal, que tipo, Blastoise cromado, Charizard cromado. E é um card game muito. Eu não sei se é até hoje, mas era um card game muito legal. Eu joguei também muito. Tinha um card game da Marvel, que eu não lembro o nome. Era Power alguma coisa. Ah, tô ligado, eu lembro. Que era um card game de heróis da Marvel que parecia muito super trunfo. Ele era meio pobre, assim, pra dizer a verdade. É verdade. E não era muito legal. Não lembro dessa Mas tinha esse da Marvel. Tinha um card game de Vampiro à Máscara. Sim, eu tenho uns cards de Vampiro à Máscara. Ah, é verdade. Máscara, eu tenho aqui em casa. É verdade. É que você tinha o livro e o jogo, né? E o jogo. O jogo de computador. Sei lá, eu tinha o livro porque eu gostava do jogo, tá ligado? Aliás, eu roubei esse jogo teu totalmente. Assim. Isso é fato, assim. O Daniel comprou esse jogo, aí eu acho que você jogou um pouco no PC e tal. Eu simplesmente surrupiei, levei pra casa e, tipo, joguei umas. Eu acabei 3 vezes, assim. É que a gente ficou na fissura também de ficar jogando online, cara. Era tipo primórdios do jogo online. E a gente tinha, tipo, uns amigos nos Estados Unidos, sim, lembra? Sim. Aí era muito louco. Nossa, olha que louco, são os nossos amigos dos Estados Unidos com os avatares deles. E, tipo, uns avatares bizarros que você podia fazer. Era muito doido o bagulho com esse. Era muito doido. Puta, sei lá, cara. Mas que, na verdade, agora que você mencionou, tipo, eu entrei no Magic justamente porque eu tava jogando D&D também na época, tá ligado? Uhum. E daí, como eu jogo Gustavo de Cards também na época, então uma coisa meio que se misturou a outra e eu falei, nossa, são caras de RPG, tá ligado? Só que eu descobri que não era RPG. Daí, sim. Tipo, por aí foi. Daí, tipo, miou Magic e eu não entrei muito no Pokémon, tá ligado? Fui jogar no do Game Boy mesmo, tá ligado? Tipo, não me interessei muito pelo jogo de cards na época. E meio que voltei pro D&D mesmo, tá ligado? Acho meio que bodiei de card games no geral. Aliás, tá, tinha essa coisa de chamar card game de card de RPG, né? Card de RPG. Muita gente chamava de, tipo, carta de RPG, RPG sim, e tal. Com certeza, cara. E não tinha muito a ver. É engraçado que eu acho que, RPG era usado mais amplamente, eu acho que antigamente, era, sabe? Tipo, assim. Tinha uma liberdade artística, assim, sim, né? Pra usar a expressão RPG, sim, né? Totalmente, cara. É verdade. Mas que mais? Que mais é que vocês jogaram? Isso. Tinha um card game de Legend of the Five Rings, que é um sistema de RPG de Japão medieval. Que o RPG é bem legal. Pode o card ver. Game não tanto, mas o RPG era legal. O sistema de RPG era legal. Que mais? Eu fiquei uma cota sem jogar card game. Depois de Magic, eu fiquei, tipo, mais de 10 depois anos. Eu fiquei muito menos Magic e depois eu fui, tipo, indo pulando de galho e galho, assim. Indo em coisas diferentes, assim. Eu só voltei mesmo prestar atenção nessas coisas de cartas quando eu fui morar em Vancouver, e lá em Vancouver, bom, foi de lá que vieram Wizards of the Coast, blá blá blá e tal, né? West Coast! Imaginei o Ice Cube mago. Com o chapeuzinho de mago de uma túnica, tá ligado? Tech9 embaixo do Snap, motherfucker! Mas enfim, Wizards of the West Coast. Então, e lá tem tem uma cultura muito grande dessas lojas de RPG, né? Sim. Como tinha aqui, tem muita loja mesmo, assim. Uhum. Então, todo mundo que tava lá na minha faculdade curtia muito e tal. Foi aí que eu descobri, por exemplo, Munchkin é muito firmeza. Da hora, porque ele é simplificado, ele é engraçado, tá ligado? E é fácil de ser jogado, assim, você aprende rápido as regras e tudo mais. Sim. E aí eu comecei, eu me lembrei, falei, porra, verdade, né, cara? Jogos de carta. Uhum. E aí eu lembro que tinha, e aí eu fiquei surpreso justamente que tem um monte, tipo, várias franquias e variações e coisas que existem, não, tipo, até mais tempo que Magic, caralho, que a gente não nem sabe que existe, sabe? Uhum. Assim. Total. Enfim, essa foi justamente quando eu voltei a pensar, né? E mais recentemente, a gente está vendo ressurgindo essa tendência de jogos de carta, mas agora dentro de games mesmo. Né? Sim, sim. Eu acho que o exemplo mais claro que a gente tem, que todo mundo pirou quando saiu, foi o Hearthstone, né? Eu tenho da uma objeção a essa afirmação. Diga. O exemplo mais que a galera manja, ou tem que manjar, é o Triple Tria de The Final Fantasy VIII. Nossa, boa, boa, boa, boa. Poxa, verdade. Concordo, concordo. Nossa, lembra que a gente passou uma conta jogando Triple Tria do Era a melhor coisa do jogo. Tinha uma hora que você parava e falava assim, ah, não vou acabar o jogo, eu só vou ficar jogando, tá ligado? Com os negócios. E pegava as cartas. Cara, motherfucking Triple Tria, cara. Cara, quando fizeram Triple Tria Online, velho, tipo, velho, eu passei uma... Nossa, eu tinha esquecido dessa porra. É verdade, porra, nossa. E era animal. Tipo, e é realmente porque esses são regras mais simplificadas ainda, sim, né? Sim, tipo, sim. Númerozinho e acabou só. Tipo, okay, pra quem não jogou Final Fantasy VIII, o Triple Thread é assim, é um card game. Que não um, tá um dos minigames, de... né? Que é, tem, né? É um minigame que tem dentro do jogo, que é um tabuleiro de 3x3. E aí você joga. O objetivo é você matar todas as. É você ocupar o tabuleiro inteiro, né? Isso, é. Você que... vira todas as cartas pro seu número. Isso. Pro seu, isso. Sua cor, tá? E é assim, você joga uma carta e essa carta tem números em cada um dos lados, né? Que pode ser um valor de 1 a 9, se eu não me engano. Era alguma coisa assim. E aí, assim, você bota uma carta em um espaço. O inimigo coloca uma carta do lado, em um dos lados. Se o número daquele lado for igual ao do lado oposto do adversário... Você vira a carta do cara pro seu lado. Exato. Ela passa a agir como uma carta sua no tabuleiro. Isso. E aí vai indo até você virar todas as cartas pro seu lado. Exatamente. E é um puta card game viciante, cara, né? Cara, pra porra, caramba, velho. E era rápido as partidas. Se você ganhava, você pegava uma carta do cara pra você. Isso, exatamente. É a regra básica. Você tinha, cada lugar do mundo tinha uma regra própria. Isso, isso que era louco também. Eles ainda conseguiram, tipo... Criar essa ideia, aquilo que o Trancas estava falando, de que cada flipper tinha uma regra, era a mesma coisa dentro do Final Fantasy. E aí você tinha um esquema que você conseguia ou propagar uma regra para outros lugares, ou forçar uma regra de um lugar a mudar. Assim. Isso então era tinha muito todo doido. Um metagame assim, do bagulho, e era mesmo. Bem divertido. E foi tão louco. Importante pro Final Fantasy, né? Que até passou pro 9 também. Sim. O 9 também teve. Que é quadra alguma coisa. Que aí era tipo 4x4, né? A tabela. É. E eu tenho cartas de Triple Tria de reais. Sério mesmo? Tenho. Que da hora. Caralho. Onde você achou isso? Cara, na Animangá, que era uma lojinha de mangá, que a galera colava perto da Merlin, inclusive. Pode crer, pode vendia crer. Vendia cartas de Final Fantasy VIII. E aí, no verso dele, tem um bagulho de Triple Triad. Ah, que louco. Pra você jogar. Que animal, é cara. Bem animal. É bem, bem animal. Bem lembrado que o Triple Triad era animal, velho. Mas você teve... Mas enfim, né? Realmente, como você... Isso é verdade mesmo. Foi aí que... Acho que foi a primeira vez que a gente... Acho que todo mundo pensou... Ei, pera. Todas essas cartas que a gente tá acumulando aqui, a gente pode simplesmente transformar ela em coisas digitais e botar ela num tabuleiro ou alguma coisa assim, tá ligado? Antes disso, você até tinha... Magic pra PC, assim, né? Tinha uns joguinhos, mas era um jogo meio chumbrega, assim. Era limitado, meio confuso. E não era muito parecido com o jogo até real. Até hoje, tá pra dizer verdade, até as edições mais recentes de Magic eu acho elas um pouco confusas de jogar. Os Duels of the Planeswalker, like, eu acho ela um pouquinho confusa. Eu acho, assim. Complexou demais, né? Eu acho. É que eles adicionaram regra pra caralho, assim. Isso é que daí já é mais semelhante ao... Apesar dos pesares, é mais semelhante ao jogo real, tá ligado? Que, tipo, sim. O primeiro jogo de Magic que eu joguei de PC era, tipo, uma bizarrice, assim. Era, tipo, um mapa de cima e tinha um mago e você jogava uma... Era meio RPG, né? Então não fazia sentido nenhum, cara. Tipo, não tinha nada a ver com o jogo de cartas, tá ligado? Era muito estranho. Tipo, era meio Pokémon. Você encontrava um monstro na caverna, falava, vamos batalhar com cartas, tá ligado? Eu adoro essas coisas. Fazer aquele orc sentar e tirar o deck dele. Dele, tipo. Jogar com aliás, você, eu joguei Yu-Gi-Oh! Também, falando em hora do duelo. Eu joguei Yu-Gi-Oh! Tinha o Yu-Gi-Oh! Também. É que o Yu-Gi-Oh! Em eu nunca si, cheguei muito perto de Yu-Gi-Oh! Então, nem desenho nem nada, assim. Porque, tipo, ele já tinha sido já naquela fase estranha, adolescente, que, tipo, a gente meio que tem que se autoafirmar e falar assim. Não, eu não assisto isso, mas no fundo você gosta pra um pouquinho. É pra criança. Isso é mal pra criança, mas eu quero as cartinhas, tá ligado? Exatamente. Eu quero o meu Exódia. Não, e aí justamente por isso eu, tipo, eu não acabei entrando muito. Mas como que era o do Yu-Gi-Oh? Cara, o Yu-Gi-Oh é um jogo interessante. Ele é meio que... Segue um lance de tabuleiro, assim, porque você tem as cartas na linha da frente, na linha de trás. Você pode esconder cartas e revelar cartas. Tem todo o lance da, tipo, carta, você ativou a minha carta armadilha, não sei o quê. Que dá um meio que um toque bem interessante de estratégia do jogo, de você meio que ou blefar, ou você tentar prever a jogada do adversário. Ele é bem divertido, ainda acho o Magic melhor, porque ele é menos complicado em algumas coisas. Mas é divertido e muita gente joga ainda, acho que até hoje, né? Ainda hoje sai muita, ainda coisa. Tem. É bem falado. Mas era mais por causa do desenho, né? É, sim, então, sim, é. E engraçado porque o desenho, ele é completamente diferente do card game. Tipo, eles tiram umas regras do cu, assim, no desenho. Tipo, eles não respeitam as regras do card game, tá ligado? Tipo, que se foda. Isso, né? Eu ficava muito puto. Porque eu via, às vezes eu passava na TV, eu assistia, falei, cara... Tipo, isso não é assim. É, cara. Então. Você ainda tá roubando. Ainda mais que, como você falou, né? No Pokémon respeitava, né? As sim, coisas. Sim, era sim, era bem. Fazia e, sentido. E assim, no desenho era uma regra, no card game era uma regra, nos jogos de PlayStation era outra regra. Outra regra, é. E tinha os jogos de GBA. Também. Que eram a regra oficial do card game. Pode crer. Eles eram bem próximos do card game, tanto que até tem campeonatos que eles fazem usando o GBA. Ah, é? Como plataforma, assim, né? Ah, pode que crer, doido. Que é, bem, que é bem da hora. Mas Yu-Gi-Oh! É um jogo legal. Apesar do jogo, eu preferi Magic ainda. Então, e voltando ao lance da era atual, né, dos card games, hoje a gente tem... Eu acho que mais preeminente aí, como a gente tava falando, é o Hearthstone, que muita gente tá jogando. O que é legal é que as companhias souberam, a maioria das publishers estão sabendo usar o conceito de free-to-play de verdade agora, sabe? Sim. Porque o conceito de free-to-play cabe perfeitamente dentro dessa, do card game. Porque, sim, tipo, você pode jogar, ó, tem as cartas e tudo mais. Mas se você quiser comprar mais cartas... Porque o conceito é natural, né, cara? É um conceito natural. Ele já existe no card game desde o início, né? Exatamente. Combina de você comprar pra ter mais cartas e ter mais... É, tipo, 100% aceitável, tá ligado? Tipo, é animal, beleza. Sim, se eu quiser comprar mais cartas, eu definitivamente vou lá e passo com uma vantagem de que, no Hearthstone, no caso, você não tem a barreira de ter que pagar pra começar a jogar. Exato. Sim, exatamente, né? Exatamente. É até melhor, né? Sim, exatamente. Ele é muito mais acessível. Não, acho do caralho que os caras tenham transposto isso pra era digital, assim, mas eu acho que o meu único grilo em relação a isso é que, tipo, a partir do momento que a companhia X, dona do jogo Y ali e tal, decidir que aquele jogo não existe mais, você não tem mais nenhuma das suas cartas, tá ligado? Tem essa questão, né? Isso que é o grande dilema da era digital, exato, né? Exato, você tem tipo seu deck que você não é mais dono de nada, saca? Exato, cara, aquele deck não é seu, cara. Tipo, é um bagulho que tá na tela do seu computador, tá ligado? Por isso que eu reluto / me recuso a gastar dinheiro de verdade com essas coisas. Concordo totalmente. Porque, tipo, você no Hearthstone, por exemplo, e outros card games digitais do gênero, você pode pagar pra comprar as suas cartas, ou você pode usar dinheiro do jogo pra comprar as cartas ou ganhar cartas e tal. O que é perfeitamente aceitável. E eu prefiro muito mais tentar ganhar no dinheirinho de mentira do que gastar meu dinheirinho de verdade. Já que são cartas de mentira mesmo? Sim, sabe? Sim, sim, total. Sim. Total. E aí, justamente, vocês dois que estão jogando mais Hearthstone ultimamente, inclusive na Liga, tem até um post do Jorge, né? Falando sobre Hearthstone, convocando a galera pra jogar. O que vocês estão achando? Cara, eu acho o jogo, assim, mecanicamente, ele é meio que um Magic simplificado. Ele é bem simplificado, tipo, simplificado de um jeito bom, tá ligado? Sim, né? não de um jeito ruim. Sim, ele transformou o Magic num jogo mais rápido, eu achei, mais dinâmico. Sim, porque as partidas duram no máximo, tipo, meia hora. No máximo, porque os decks são menores, sim. A mecânica é menos complexa. É simples ali, né? Tipo, é mais de boa, sabe? Tipo, é mais direto ao ponto, assim, saca? Menos... Sim. Punhetas aí, que Magic é do caralho, eu piro em Magic, mas é muita punhetação, convenhamos. Sim. É muita punhetação de metajogo, assim. Exato. Sim, regras. E contra-regras e contra-regras e por aí vai. Parece praticamente a gramática portuguesa, né? Basicamente, cara, bem parecido, assim. Agora o Hearthstone é bem direto ao ponto. Não, você tem cartas, as cartas fazem isso e, meu, vai, tá ligado? Dá pra você jogar no banheiro, assim, numa cagada? Sim. Você joga, assim, uma partida de Hearthstone. Tipo, que nem o Jorge falou, é um jogo casual, bem casual e da hora, tá ligado? De ser casual, saca? Tipo, uma coisa que eu achei interessante foi como a Blizzard conseguiu encaixar bastante do lore das coisas deles, tá ligado? Dentro do Hearthstone, assim, tipo, botar o personagem mesmo e tal. Então, tipo, eu acredito que tem muita gente que na hora de ver o jogo acaba, eu vou jogar com esse daqui porque eu me identifico com esse personagem. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. Isso é uma coisa que a Blizzard mata pau em mata qualquer pau coisa que ela faz, cara. Isso é impressionante. O Heroes of the Storm, que é o MOBA deles que saiu agora, mesma coisa. Ela faz coisas com identidade, assim. Sim, tá ligado? É a cara da Blizzard ali, tá ligado? Você sabe de longe que é da Blizzard. Então total. Isso eu acho muito foda mesmo. A única coisa que me deixa meio puto em relação, acho que, né, jogos de carta no geral, eu acho que, tipo, eu acho Não lembro. Bom, antigamente não prestava muita atenção nisso, mas hoje em dia eu tava reparando, inclusive, quando eu voltei a jogar jogos de carta, tipo, fui caçar uns jogos de carta online, por aí vai, tá ligado? Sim. Cara, não tem um jogo que tenha uma temática de ficção científica, cara. Engraçado, isso, né, cara? Puto, tipo, cara, assim, com certeza tem lembra em jogos de ficção científica, tipo, de card, mas... Eu achei dois card games de ficção científica. Um deles é, tipo, muito basic. Tipo, o cara fez, meu... Sei lá, é um jogo muito chulo, tá ligado? Não tem nem como você jogar contra outras pessoas, tá ligado? Uhum, uhum. E um outro é um jogo muito babaca, tá ligado? Que eu preferi nem continuar jogando. Assim. Pode crer. Nossa, caralho. Caralho, é pesado. É foda, cara. O que me lembra que eu joguei o card game de Star Wars. Ah, é? Na época. Pode crer. Que tinha decks de Light Side e decks de Dark Side. Ah, era bem interessante o jogo. Que louco, é? Cara, que louco. Eu não me lembro muito bem de como era a mecânica dele, mas era assim, era meio que nem Hearthstone. Tinha todos os personagens dos filmes, sim, naves, os poderes de Jedi. Isso, certamente, quem ensinou a Blizzard a manter um universo persistente, e aliás, qualquer outra companhia que cuida de um universo de fantasia foi Star Wars. Star Wars aprendeu com o Lucas Arts, eles que criaram essa ideia de um universo persistente que todo mundo vai atrás e tudo mais, né? Com certeza. É verdade, não tem muita coisa de temática de ficção científica, né? Puto, assim, cara, porque, tipo, eu voltei a pirar em jogo, tipo, baixei lá, comprei lá o Magic lá pro Xbox, e, enfim, comecei a caçar outros jogos online, etc e tal, tipo, aliás, inclusive, tem uma porrada de jogo independente muito bom, assim, de nessa mesma pegada, tem um, inclusive, que eu achei do caralho que era, qual que é o nome da porra do jogo? High Grounds. Ah, você tinha mencionado. Eu tinha te mostrado esse jogo uma vez, tipo... Ele é um jogo de cartas colecionáveis, só que ao mesmo tempo você não usa cartas, são tipo personagenzinhos, assim, tá ligado? Então você meio que monta o seu exércitozinho com esses personagens e tal. E daí, tipo, eu não testei como é que é o modo online deles ainda, tá ligado? Mas eu lembro que eles tinham lançado um beta 2 anos atrás ou algo assim e tal, e agora já tá numa versão fodida, tá ligado? Rolando numa boa, só que faz tempo que eu não chego muito perto desse jogo, mas é um jogo que vale a pena... Não, uma fuçada. Mas enfim, fucei vários jogos, achei vários jogos bons, mas, mano, nenhum deles de ficção científica, que me deixou muito puto. É impressionante isso mesmo. O que me deixou mais puto ainda é que, porra, Blizzard tem StarCraft ali, tá ligado? Pois é, né? Imagina, cara. Dá pra eles fazerem facilmente. Porra, Hearthstone de StarCraft. Faz... Eles podiam, sei lá, botar um herói do Hearthstone de StarCraft, tá ligado? Não, total. Por que não? Não, totalmente, cara. Verdade, verdade. Aliás, eu lembrei agora que no Japão tem muito card game que se joga no arcade. Pode crer. Ah. É, que você compra o pacotinho, tá ligado? Você monta o seu deck. Você pode jogar ele offline, normal, como se fosse Magic, mas você pode levar ele no fliperama. E aí você tem... Tipo, você coloca a carta num painel e ela meio que cria um holograma na tela, assim, caralho, tá ligado? Caralho, jura? Velho. Como assim? Pirando... É o sonho de qualquer criança, mano, isso, né? Mas é tipo um jogo específico, assim? Cara, ou tem vários, assim. Tem vários. Caralho, tem pra caralho. Inclusive tem, tipo, tem de Dragon Ball, tem de Gundam. Então, isso é uma coisa que eu tava reparando esses dias, cara. Tipo, de rolê pela cidade afora, assim, então... Posso na frente das bancas ou, tipo, umas lojas de conveniência minúsculas, assim, tá ligado? Sempre tem, tipo, uns 30 posters de, tipo, card games dos mais variados possíveis, que eu não fazia nem ideia de que existia. Tem, tipo, do Naruto, do Dragon Ball, tem, tipo, uns card games de uns desenhos X. Tipo, tem um card game do fucking Club Penguin, tá ligado? Tipo, velho, umas paradas doidas, tá ligado? Tipo, mano, hoje em dia a parada popularizou de uma maneira absurda, tá ligado? Que doido. E lá a criançada pira, cara, nesses arcades. Que doido, arcades. Cara. Não, bom, não eu piraria também, cara, se estivesse por lá, tem, cara. Tipo, tem os cards mais pra criança, que é tipo One Piece, Dragon Ball, certo, de anime, e tem os cards mais pra adulto, que você vai tipo no fliperamão mesmo, fedendo cigarro. Uhum. Tem um andar só pra esse tipo de jogo, tá ligado? Maluco! Caralho, você vai, velho, compra o seu pacotinho, monta o seu deck e vai lá na máquina. Mano! Lá no holograma louco jogar um bagulho, mano, tá ligado? Que mal, cara. Nossa, cara. Mas o holograma, tipo, ele só sai um holograma da sua carta ou ele só o holograma? Na tela. Ah. Não, imagina se saísse da carta, assim, ó, tipo Star Wars, assim, eu fiquei pensando assim, ah, beleza, você bota a carta lá, daí eu fiquei imaginando se fosse um holograma do personagem que tava na carta, tá ligado? Mano, mas japonês... é bem animal, cara. E, porra, imagino, tem, cara. Tem milhões de card games, assim, tem que vários. Que insanidade, vários. Cara, que inclusive insanidade. Tem um da Square. Ah. Que é o chama Lord of Vermilion, se eu não me engano. Uou. Que é um card game de arcade bem popular da Square lá no Japão. Cara, esse nome é familiar. Cara, e é bem... assim. E você vê na TV, tem vários animes de card game, tipo Yu-Gi-Oh!, tipo, sei lá, Beyblade, tá ligado? Uhum. Só que com a card game e tal, não sei o quê. Que doido. E é bem tem uns que são bem pra crianças e um pra adulto. Então, assim, todo mundo joga algum card game, aquela porra. Sim, tá todo mundo tem algum vício. É. Mas, pô, é um vício mó da hora também, né? Quando você para pra pensar, tá ligado? Tipo, é mó legal, cara. Tipo, é uma parada que estimula a lógica e estratégia, essas porra, tá ligado? Sabe o que eu sinto falta nos card games de videogame, assim, tal? É, tipo, o fator humano, assim, de você olhar pra pessoa que tá jogando da sua frente. Sim, isso tipo, é verdade. E ver a... Você tentar ler a pessoa. Lance meio poker, tá ligado? Tipo, você ver a reação da pessoa. É, completamente. De você ficar mexendo nas suas cartas. Então, e até mesmo essas coisas mais básicas, tipo, de ter a carta na sua mão. Não, tá isso, isso é fundamental. Inclusive, justamente, é outro jogo que veio, que, né, ultimamente, de carta, é o Might and Magic Duel of Champions, né? Aham. Que hoje eu e o Musa a gente foi convidado, né, pra jogar lá na Ubisoft, em horários diferentes, mas quase nos encontramos. Quase, quase. E justamente a gente tava, esse, mesma pegada, né, meio mais parecido com Hearthstone, mas misturando umas regras, algumas regras um pouco mais complexas. Tem um pouco de Yu-Gi-Oh! No jogo, filheiras e tal. É, das fileiras, exatamente. E, pô, eu achei bem interessante, né, cara, porque ele... Eu não consegui ainda jogar direito o Hearthstone, mas esse lance todo de você ter vários heróis dentro das facções, de facções diferentes e tudo, tem muita carta, então você vai ter que realmente pesquisar cada uma das cartas e realmente sacar qual é que é a estratégia de cada um, mas é muito interessante que cada personagem realmente, e são muitos personagens, heróis principais, cada um tem uma estratégia muito específica mesmo, né? E aí entra aquele sistema de... Sei lá, você tem um personagem tal que é melhor contra o personagem X, assim. Mas esse jogo é tipo jogo de carta mesmo ou é um jogo de carta digital? É carta digital, digital. Mas é muito interessante, é o mesmo esquema. Free to play, se você quiser também comprar umas cartas a mais, pode comprar. Você pode comprar tudo de uma vez. Eu acho que tem um pacote que você compra, tipo, sem... Eu acho que é alguma coisa assim, que você compra todas as cartas, tá ligado? Mas também você pode ganhar cartas novas só jogando, né? Ou jogando online, você sempre ganha um dinheirinho lá. É, isso é da hora, cara. Acaba isso parece jogando. Muito louco. É um jogo, na verdade, esse jogo já foi lançado há mais de um ano. É, na Europa, ele, pelo visto, ele bomba bastante na Europa. Ele, mas ele, e ele vem com essa mesma proposta do Hearthstone, e eu acho que vai ser algo interessante que vai chegar agora aqui no Brasil. E é o mesmo lance free-to-play e tal, eu acho que vai ser interessante. E outra coisa, isso e é uma diferença que tem um pouco, acho que, do Hearthstone. Do pouco que eu vi do Hearthstone, eu não curti muito. As artes são meio, tipo, sabe? Não é tão inspirador, assim. Isso é verdade, isso é verdade. A do Might and Magic é muito mais parecido com Magic. Sim, sim. Que é umas cartas realmente, tipo, umas artes épicas, elaborada e tal. É bem fantasiosa e tal. Sim, sim. E isso é muito interessante. E eles também estão tentando fazer a mesma coisa do Hearthstone, disso de lore, de criar um lore todo pra Might and Magic e tudo mais. Mas o que sinceramente é um pouco questionável, né? Porque, tipo, porra, mais outro universo que a gente vai ter que decorar quem são os personagens principais. De fantasia medieval, tá ligado? E honestamente, meio que foda-se, tá ligado? Você quer, tipo, as cartas, você quer jogar o bagulho, tá ligado? Você não quer saber a afinidade da porra do herói X com o herói Y. Foda-se eles, tá ligado? Isso é um pouco tipo, triste. Mas é engraçado pra eu pensar assim, sabe? Tipo, óbvio, eu gostei muito de Hearthstone, tipo, eu pretendo jogar mais ainda e por aí vai, tá ligado? Mas ele é um pouco McDonald's, assim, né? De um certo modo, né? Tipo, tanto na arte quanto na... McDonald's. É, McDonald's pra caralho, mas tipo, acho que é um McDonald's num bom sentido, assim, não, tá ligado? Tipo... Fácil, prático, sim, rápido. Exato. Eu diria que ele é Burger King. Isso, beleza. Exato. Boa. Não o Burger King da Alameda Santos. Em específico, porque aquele lá é lixo, zoado. Mas ele é Burger King. É um Burger King. Tipo, é Burger King, legal. King. Assim, tá ligado? Pode crer. É, faz sentido. A única coisa que me emputece um pouco do Hearthstone também, tipo, é que... Sei lá, tipo, quando você começa o jogo, mostra uma caixinha, assim, tá ligado? Clica na caixinha pra abrir, tá ligado? Aí abre a caixinha, e daí, tipo, é tudo tabuleiro, com as cachoeiras do lado e umas paradas, né? Você, esses... E você fala, por que eu não tenho isso de verdade, tá ligado? É, tipo, porra, vontade de ter de verdade, é, né? Exato, mas eu, sinceramente, eu gosto dessas coisas que imitam coisas analógicas. Não, eu acho, sabe, do caralho assim, também, acho... mas é que me deixa puta que eu não tenho aquilo de verdade, tá ligado? Aliás, muito foda, pô, cara. Tô lembrando de várias coisas no meio agora. Penny Arcade tem um card game. Sim, que pode é crer. Eu ia chegar justamente nesse. Nossa, agora, pode crer, que é recente, né, verdade? E foi escrito pelo Gabe. Uhum. Ele foi todo feito, o design todo é todo do Gabe, do Penny Arcade, e parece ser animal. Eu joguei ele no iPad de um amigo e é bem, bem divertido mesmo. Eu joguei, tipo, muito pouco. Mas o que eu joguei, eu achei bem divertido. Também tem vários decks temáticos, Que ele, todos os personagens do Penny Arcade. Que animal. Sério? Tem o samurai de papelão. E ele é de iPad específico? De iPad, se eu não me engano. Tá, nossa. Não sei se tem pra Android, tá, mas ele tem pra iPad, com certeza. Pode crer. E eu acho que ele é free. Ah, eu sei porque eu lembrei. Ah. Porque o card game do Penny Arcade tem físico também pra comprar. Então esse é um ponto que os próprios caras do Penny Arcade batem, isso que o Daniel falou de... da coisa analógica, de você ter o próprio negócio, sabe? Isso é uma coisa que eles sempre batem nessa tecla. Tanto que eles têm uma coleção de pins, né? Que eles falam especificamente, pô, a gente podia fazer isso, uns stickers que nem, sei lá, o Steam tem, sabe? Esses stickers X que você ganha, assim. Mas, pô, não tem validade nenhuma. Mas, tipo, e novamente, se o bagulho... belo de acessar, de existir, você cessa de ter aquela coleção, tá ligado? É, exatamente. O pin você tem lá na sua mão, você guarda aquilo pra sempre, tá ligado? É, exatamente. Tipo... né? E o do Penny Arcade são as mesmas cartas do jogo, você pode comprar os decks físicos. Cara. E eu acho isso muito animal. Pô, isso é caralho, cara. Aí, ó, já que a gente podia misturar essas ideias, justamente, já que a gente gosta tanto do Penny Arcade, a gente vai e faz uma porra de um jogo de carta, card game, Max só Ribble. Que Max Ribble com ficção científica. Com ficção científica e que você pode prender na sua roupa com um pinozinho. Porra. Tipo, vai ter um mecha caralhossauro, né? Nossa, imagina, cara. É tipo Leviatã, tá ligado? Caralho, sério, Cyberpunk, tá ligado? Que louco. Louco, louco. Nossa, pode crer. Mas eu vou deixar um desabafo. Opa. Que eu sinto falta desses encontros de jogar carta, jogar tipo cassino. Cara, sinceramente, isso dá pra expandir pra... eu sinto falta de encontrar pessoas reais hoje em dia. Pra jogar. Sim. Não, pra qualquer coisa, cara. Pra bater papo, velho. Tá foda, sabe? Assim, tipo, é muito melhor você colar numa mesa de um boteco, beber uma breja e bater um papo com o teu brother do que você ficar horas batendo papo numa porra do Facebook. 100%. Sabe? Assim, é tipo... isso é só bater papo. Como você falou, cara. Imagina você... vou jogar com outra pessoa, ter a reação, a linguagem corporal, é outra coisa. Tipo, jogar um RPGzão. Isso é falta. Não, aliás, lá na Liga, esqueci o nome do maluco agora, ele propôs um desafio aí, tipo, ele chamou você o Trancas, pô, a gente deveria de fato fazer aquilo, devia, tá ligado? Devia, isso é muito louco, fazer uma session aí muito aliás, foda. O RPGzão do Kotaku nunca aconteceu, né? Pois é, Marcola, que ele falou, não, vou fazer, vai rolar, e nunca rolou. Mano, vou fazer o RPGzão do navio aqui, velho. Vamos fazer o RPGzão do navio, hein? Totalmente, cara. Aí, bom, então vocês já sabem, colem lá na Liga Max Rebel. Aliás, a gente deixou lá um tópico de saldão de gamer tags. Verdade, sim. Saldão de... Pra galera Trocar e se adicionar e jogar e tal. Tem lá o tópico de Hearthstone, do Jorge que ele montou. Tem também galera falando de Magic e tal, mas, mano, vamos ver isso aí. Vamos organizar isso aí. esse rolê de Magic, porque o bagulho é doido, cara. E quem tá ouvindo e ainda não está na Liga Max Rebel é facebook.com/groups/LigaMaxRebel, tudo junto. Facinha. Pra quem quer encontrar parceiros. Parceiros da caça. Né? Muito louco. Vamos ver isso aí. Animal. Bacana, hein? Legal. Louco. Bateu uma saudadezinha gostosa. Valeu, cara. Uma nostalgiazinha. Assim. Nossa, foi gostoso. Rolou uma lágrima. Então vamos para outras coisas interessantes dessa vida maluca do navio pirata. Uhul. De amor. Voltamos agora para algo que esquecemos no último podcast. Porém relembramos hoje. Agora. O nosso querido, único e surpreendente momento Tengu Sangue. Oh, meu Deus. Coisas japonesas. Estamos de volta, né? Estamos de volta. A gente tirou uma semana de férias. É porque aquele episódio do Tengu Sangue foi surpreendente por completo. Ali, exatamente. Mas e aí, moça? Nos surpreenda. Nos surpreenda, cara. Estou com saudade de ser surpreendido. Eu tô vendo você no celular e tô vendo uma imagenzinha bizarra de o que parece ser uma banana com rosto. Você não pode, Daniel, ficar vendo essas coisas. Cara, porque ele tá do meu lado, cara. Tipo, eu olhei assim, eu vi uma parada bizarra japonesa e falei, meu Deus do céu. Lá vem. Vamos lá. Todo mundo sabe que o Japão curte mascotes. Sim, eles curtem. Tem inclusive o Pikachu. É o mascote oficial da seleção japonesa na Copa, né? Não, Pokémons, tem vários Pokémons, mas o Pikachu especificamente. Ele é doideira, animal, cara. Isso, cara. Animal. Tipo, faz muito doideira, sentido cara. Isso. Faz muito sentido. E é muito comum as províncias terem mascotes. Ah, é? Pode crer. Cada província tem um mascote. Então, tipo, a província de Nara, que tem muito viado lá. Então o mascote é um maluquinho com uns chifre de viado, tá ligado? Que doido. Então tem uma província de Kumamoto, que Kuma é urso em japonês. Então tem um urso todo felizão, assim, que é um mascote, não sei que o quê. Hora. Que doido, que doido. E aí, existe todo esse lance de mascotes serem fofinhos, não sei o quê. Uhum. Existe uma cidade na província de Chiba, que é do lado de Tóquio. Pode crer. Chama Funabashi. E ela não tem um mascote, tá ligado? E aí um maluco, um maluco X, decidiu, eu vou criar um mascote, Para a província. Pra minha, pra minha cidade, tá ligado? Ah, meu Deus. E aí nasceu o Funashi. O Funashi é esse parada aqui. Mano, que bosta é essa? Que eu tô mostrando pra vocês, meu tá ligado? Deus, que porra é isso, cara? Um dia um maluco apareceu. Mas o que que é isso, com cara? Uma roupa amarela, ele é uma pera. Uma pera? É uma pera. Pra quem não tá vendo, eu estou vendo nesse exato momento um bicho redondo, muito mal desenhado, assim. E ele tipo, tem calças. E ele tem calças, é. Cara. Posta essa foto depois, cara. É, gente, não, isso, vou, vai tá, isso vai estar tá no post. Isso o vai Funashi, tá no post. Cara, o lore do Funashi... Ele tem um lore. Tem um lore, cara. Certo. Ele é uma pera, ele é uma fada da pera. Caralho. Que tem 274 irmãos. Peraí, 274. Ele é o quarto mais velho desses irmãos. Cacete, ele é uma fada da feira que aparece só uma vez a cada 2000 anos. Mano, o maluco foi longe, velho. E nasceu, ele nasceu em 4 de julho de 138. Mano. E ele é o Funadius IV. Caralho, né? Velho. Então, mano. no lore do Funashi, ele é uma fada da pera que curte heavy metal. Ai, é, sim! O primeiro CD que ele ouviu foi o Machine Head do Deep Purple. Né? E ele gosta. O cantor preferido dele é o Ozzy Osbourne. Né? 100% correto, cara. Né? Nossa, e cara. Ele tem tatuagens no corpo, a parte azul do corpo dele, na verdade, são tatuagens. Pera, uma fada da pera, pera metaleira. Então não são calças aquilo, é uma tatuagem. É uma grande tatuagem. Uou. Tatuagem de calças. E os pontos vermelhos no corpo dele são manchas de sangue. Que nossa, velho. Mas sangue de pera ou sangue de tipo, não, das pessoas que ele matou? Tá? É, nossa. Só que tem um detalhe. Tem um tem detalhe. Mais? Tem um detalhe. Mais, cara. É, ele diz que 27,4% das coisas que ele fala são mentira. Então tudo isso pode ser então, mentira ou não. Ele não gosta do Ozzy Osbourne. Na verdade, ele gosta mais do Bruce Dickinson. É, ele gosta, entendeu? Do Dio, tá ligado? E assim, um maluco na cidade inventou essa história, tá ligado? Mano. E ele começou a colar nos picos vestido de Funashi. Caralho. Tipo, velho. Ele só colava lá. E tipo, a galera começou a pirar no Funashi. Velho. E, tipo, tirar foto e postar na internet. Ponto de que... A cidade que ele mora não reconhece o mascote como real. Como oficial. Como não, velho? Só que todo mundo abraçou o bagulho, tá ligado? Lógico, cara. É óbvio. Tipo, o carro do cara do carro amarelo aqui em São Paulo. Sim. É o nosso mascote oficial que sim. O governo também não reconhece. É tipo aquela música do Man at Work, que virou aí no nacional secundário da Austrália. Tá exatamente. Sim. Exatamente. E ele cola nos picos e, tipo, hoje ele aparece na TV. Caralho, tem disco, velho. De música. Ele tem um disco, ele tem um disco, ele lança um disco. Onde ele canta. Mano. É, e aí, tipo, e é heavy metal o disco? Não, é tipo músicas pra criança. Que? Cara, se eu quero lançar o CD de heavy metal. É, então. Bom, então esse lance de heavy metal claramente é uma mentira. É uma mentira, então. É uma das 27,4% mentiras. Cara, eu amo os números específicos da vida desse bicho, cara. Caralho. E aí, tipo, tem brinquedos. Mano. Tem, ele vai na TV, não sei o que. Todo mundo conhece a porra. Tipo, você vai no Japão hoje. TV. Todo mundo conhece a porra do Funashi, tá ligado? Caralho. E velho. A cidade não reconhece ele como mascote. Como? Por favor, se o prefeito aqui da província. Cara, eu não moro lá e eu reconheço ele como mascote daqui. É, cara. Exato. Cara, não. Ele é o mascote. Sério, se alguém do planeta, governo. Qual é o nome da província? Funabashi. Se alguém da província Funabashi estiver ouvindo aqui um navio pirata. Né? Vai que acontece. Não, vai que, né? Vai que. Se o primeiro-ministro da Malásia pode ouvir, o prefeito de Funabashi também pode. Com certeza. Possivelmente. Então, por favor, transforme aí ele num mascote oficial. Cara, porque ele vai ser o melhor. Ele, não é que ele vai ser, ele já é o melhor mascote de todos, cara. Foda-se o ursinho. É, não. Ele é uma fucking pera, é uma pera metaleira. Cara, tá uma pera metaleira coberta de sangue e tatuagens, cara. Tipo, cara, mano, que animal, velho. Que fita doida, cara. Era da hora, cara. E era isso. Nossa. Caralho, eu tô surpreso, cara. Vai além, tipo, você sacou? Tipo, eu vi a fotinho ali e tal, mas tipo... É, vai muito além, né? Não adianta a fotinho só. Não é nada, tá ligado? Tem todo um contexto, você tava lendo uma bíblia ali de histórias, tá ligado? Se não fosse mancada, eu ia pedir pra você traduzir aqui. É isso que eu falo. E aquilo é uma página, o que você mostrou pra gente, moça, é uma página do Wikipedia dele. Sim. Impressionante, caceta, cara. Velho. É, uma é suficiente pra ele ter ganhado uma página. Mano, eu aposto que nenhum outro mascote do Japão tem esse tipo de eu acho difícil, cara. De história, cara. Eu acho difícil. De tenso. Whatever. Tenso. E era tenso. Isso. Caceta. Estou surpreso. Se você está ouvindo e quer saber como se parece aí o Funabashi, né? Funashi. A pera metaleira. Entre no post no matribo.com que vai ter uma foto dele. A gente vai fazer questão. Maluco. Coisa de doido. Muito bem. Depois disso, vamos pra parte saborosa, crocante, como Pox. Do nosso querido navio pirata. Uhum. Então, yeah. Vamos que vamos. All night long. Agora fazer aquilo que a gente sempre faz, que é ler perguntas e respondê-las logo na sequência. Muito bem, muito bem. Então, vendo aqui do Facebook, vocês mandaram muito bem, mandaram boas perguntas. Quer que eu veja aqui as perguntas? Pode ser, moça, por favor, leia. As perguntas. Vamos lá. E a primeira, coincidentemente, é pra mim. É justamente pra você, né? O Igor Henrique quer saber por que eu tava rotando tanto durante o último Games on the Rocks. É verdade. Por que, moça? Por quê? Primeiro, porque eu sou levemente porco mesmo. Segundo, porque, cara, antes da gravação, quem não sabe, eu participei do programa da semana passada, que é o Estamos Jogando. Antes da gente gravar, a gente foi numa padaria. Pode crer. Comeu umas coisas. Pode crer. E, cara, eu comi uns salgados que me deixaram com uma azia, filha da puta. Aí, cara. Cara, eu fiquei tipo como queimação por uns 3 dias. Nossa, é foda essas queimação, né? Esse arroto de azia é osso, cara. Nossa, é uma merda. Nossa, horrível isso, cara. Eu nem percebi que eu tava arrotando, tá ligado? Eu tava lá e o Heitor... Caralho, Mussoli, para de arrotar, mano. É, porque justamente esses arrotos de azia são tipo uns arrotos que tipo vêm sem você perceber, tá ligado? Tipo, uns arrotos meio discretos, assim, pelo menos pra você, sabe? Vamos lá. Muito próximo. Adiante. Muito bem. Jefferson Rodrigues. Caras, vocês conhecem um joguinho chamado Valkyrie Profile? Porra, cara. Se sim, qual a opinião de vocês? Cara, como não conhecer tá tirando, Valkyrie Profile? Ele é só tipo um dos top... um RPG do PlayStation 1, tá ligado? Não, pois é, cara. Isso, não, é um puta RPG animal, né? É muito louco. Não, tenso. Se você não jogou, é obrigação moral jogar. Se você gosta de RPG de verdade e nunca jogou... Tipo, você é uma vergonha. Vai jogar. Acham que a Square ainda tem jeito de voltar a fazer bons RPGs? Eu gostei de FF13, mas reconheço que não é o melhor jogo do mundo. Eu li a sua pergunta e mentalmente eu respondi na hora. Porra, lógico, cara, eu estou marcando neste exato... Não neste exato momento que estamos gravando aqui, mas eu estou... Todos esses dias eu ainda estou jogando Bravely Default pro 3DS. Eu já tô com 110 horas, cara. E, cara, é animal, é um puta RPG. É um dos melhores RPGs que eu já joguei, inclusive. É animal. Então, ela tá fazendo ainda. Sim. Outra coisa. Cadê os vídeos de Mass Effect, seus safados? Pois é, cara. Vamos falar. Primeiro, a gente fez uns testes, a gente fez um piloto interno entre nós aqui. Deu certo, aprendemos o que a gente tinha que aprender, erramos onde tínhamos que errar. Sim. E em muito breve. Prometemos mesmo. Prometemos realmente em muito breve. Sim, bem breve. Ives Aguiar, pergunta. Ives. Como é que tá Fortaleza aí, Ives? Você trombou o cara de o dinamarquês, maluquinho? Ele tá morando em Portugal, eu acho, agora. Olha só. Ah, o Ives tá em Portugal? Olha só, não sabia. Vocês acham que os reviews de videojoguinhos atuais estão quebrados? Digo, em sua grande maioria, eles sempre seguem a mesma metodologia, mesmo aqueles que tentam fugir do óbvio acabam seguindo um esquema. Vocês já tentaram fugir disso? Seja falando só de um aspecto específico de um game? Então, no Kotaku, a gente tinha um pouco disso de a gente buscar a experiência do jogo ou tentar encontrar alguma coisa do jogo que realmente importasse pra gente, mais do que fazer um review técnico, né? Eu me incomodo ainda um pouco com um review técnico simplão, assim, porque, tipo, pra mim não diz muita coisa sobre o jogo, sabe? No entanto, referenciando a críticas, a teoria de crítica pós-moderna, esse tipo de coisas que mais caras da USP falariam, realmente o mais correto é fazer mesmo esse tipo de review fechadinho, de isso acontece, tal coisa acontece, isso é bom e isso é ruim. Mas, cara, eu particularmente eu não gosto. Eu não acho que tá quebrado, porque não é assim funcionando e quebrado, só que funciona as coisas. Pois é. Eu acho que Eu gosto, assim, pra mim, review é quando tem que passar o que é a experiência de jogar aquele jogo, particularmente. Uhum. Então, eu acho que eu continuo vendo muitos reviews bons nesse sentido. Então, eu não acho que tá quebrado. Eu acho que tem reviews diferentes pra públicos diferentes. Exato. Essa questão que tem gente que que quer o review que diz que o gráfico é serrilhado. É, exatamente. Entendeu? Que tem a jogabilidade é... Sim. Que é, os gráficos são fluidos, a jogabilidade é sólida. É, exatamente. É, entendeu? Tem gente que, procura esse tipo de review. É. Então não é errado Tipo de review. Exato. Por isso que é errado falar isso que é quebrado, a gente, né? Que considera ele um pouco mais ortodoxo, até mais pobre. Uhum. Porque a gente procura coisas diferentes. A gente quer além, a gente quer uma opinião interessante sobre aquele aspecto do jogo. Exatamente. Então a gente procura outras coisas, mas não é um review necessariamente quebrado. Quebrado, é o que eu acho, né? Também. É, Mussa. Não. Eu tô pulando. Você pulou um? O Elzio. Aqui? Elzio. Ah, do Elzio Perazini Neto. Complementando o que o Jefferson disse, comentem isso aqui junto ao cancelamento das parcerias recentes da Square no Brasil. É, primeiro que a Square não cancelou as parcerias no Brasil. É, não foi. Foram isso. Dois projetos que foram cancelados. É, que foi o projeto que estava na Ilusis, que é uma empresa mineira, e da Hoplon, que é de gaúcha. Florianópolis. É, de Florianópolis, isso, verdade. Que assim, sinceramente... Isso estava fadado já a dar errado. Cara, né? Hoplon. É, exato, tem a Hoplon. Assim, sabe, tá Taekwondo. É, exatamente. A gente sabe o drama que foi... Que entendeu? É o Taekwondo. É então... uma empresa que tá aí faz mil anos e que não fez nada de significativo. Exato. Pro mercado. É. Eles relançaram Taekwondo 5 vezes... E tentaram fazer outras coisas e, enfim, não dá. Hoplon é uma empresa que eu não entendo. É como, eu não sei de onde está vindo aquele dinheiro todo para a Ilusis eu não conheço, então não sei falar a respeito. Mas, enfim, estão continuando, a Square continua na América Latina. E outra notícia que saiu da Square é que a Sony tem uma parte de cota, né, de acionista. Tem ação. Na Square, né? De que no valor equivalente aqui, segundo uma reportagem da GameSpot, no valor de 47 milhões de dólares. Uhum. E ela está vendendo todo esse pedaço... De volta. De volta. E eu entendo, eu acho que eu entendi o que vocês, tanto o Jefferson quanto o Elzio, querem falar. Ah, será que a Square está passando por maus lençóis? Eu acho que não. A Square é uma companhia que está há muito tempo aí. Uhum. Eles ainda fazem, eles ainda lucram. Eles lucram bastante no Japão com jogos de browser e coisas do gênero. E jogos mobile também. A coisa está dando muito certo para eles lá. É o MMO, Final Fantasy XIV, principalmente. É, exatamente. Né? Isso realmente está funcionando para eles. Eu acho que não tem muito o que se preocupar em relação a isso. Como o Mussa falou, esses jogos específicos, esses projetos específicos na América Latina, eles já estavam fadados. Quem é do ramo, quando olhou com o Square... fez esse anúncio, já falou, isso não vai dar muito certo, tá ligado? Eu acho que a Square tá passando por um tipo de crise criativa. Eu acho que isso sim. Não isso de grana. Isso eu concordo. Tanto que até teve a entrevista do novo presidente que assumiu, falando, não, a gente vai focar de volta no RPG. Exato. Que o Bravely Default fez muito sucesso, então vale a pena a gente ir atrás disso. Exatamente. É o nosso negócio. É. Eu acho que isso sim é uma crise no sentido de que vai ter mudança. É. Não que tá uma merda assim e tal. Exato. Isso sim. Agora, é muito complicado tentar adivinhar o porquê que a Sony vendeu as ações dela. Tem que lembrar que é o seguinte, a Sony conseguiu roubar a Square e os jogos da Square para pro PlayStation. Na época era só rolava na Nintendo, nas plataformas da Nintendo. Quando eles lançaram o PlayStation 1, eles conseguiram trazer a Square pro barco deles, barco da exclusividade deles. Uh-huh. Né? Então, muito provavelmente, essa parcela de ações tem a ver com um acordo ou alguma coisa assim, sabe? Sim, sim. São muitas possibilidades. Muitas possibilidades, exato, exatamente. É. Então, eu acho que o bottom line é, não se preocupe. O Elzio emenda aqui. Mussa, poderia, por favor, mandar o Banco do Brasil e o reconhecimento biométrico de caixa eletrônico deles tomar no cu? Implementaram essa bosta e só tá empatando geral. Vai tomar no cu. O Banco do Brasil, cara. Reconhecimento biométrico do Banco do Brasil vai tomar no cu. Exato. Exatamente. Mais específico. Exatamente. E ele quer saber se a gente vai falar do bafafá, dos spoilers de Game of Thrones. Vamos. Semana que vem. Vamos falar mais profundamente sobre spoilers. Rodrigo Sudo. Gamepad do Wii U no banheiro vira portátil? Opa! O Mussa tá aqui, é especialista nisso. Cara, aqui para isso. Eu ouço dizer que eu joguei mais Resident Evil Revelations na privada do que fora dela. Eu acredito. Vou me limitar a dizer isso. Eu acredito. Okay. Lincoln Monteiro. Passar o feriadão viajando ou acabando aqueles joguinhos que o dia a dia não te permite? Cara, dá pra fazer os dois, sinceramente. Por que não? Porque só dá pra viajar e jogar joguinhos. Joguinhos, cara. Sussa. Por que ainda não colocaram no plano de aulas de educação física das escolas de São Paulo aulas com técnicas para pegar trem metrô. Caramba. Olha, posso falar, cara? Isso é útil, viu? Isso realmente seria útil. Tipo, no mínimo, aulas de educação, assim, né? Cara, no mínimo, correr atrás de ônibus. É, de correr atrás de ônibus. Totalmente. Isso ia ser bom mesmo. Isso, de fato, ia ser bom. Né? Alô, Bucaneiros. Não é uma pergunta, mas sim uma sugestão. Ah, essa é uma boa sugestão, né? Que o Felipe Dottori mandou, né? Poderia rolar um momento. Gosto muito dessa merda. Onde vocês escolhem um jogo, filme, livro, nota musical, etc., de que gostam muito e discorrem sobre. Falta um pouco de amor nesse mundão virtual, falta mesmo. Falta Eu concordo. Podemos fazer isso, que tal? Semana que vem a gente pode começar a pensar alguma coisa. Momento muito curtição. Bem. Muito bem. Marco Batistucci, quais drinks e bebidas vocês curtem mais? Ah, cara, eu vou me abster, né, de fazer essas coisas. Não, mas sério mesmo, eu gosto de Bloody Mary. Acho que Bloody Mary é muito foda. É, quem curte Bloody Marys ou está em curioso para conhecer o maravilhoso mundo de Bloody Marys, tem um restaurante no centro de São Paulo, ali perto do metrô República, que se chama Ramona, que eles têm, esses meses eles vão fazer inclusive um festival de Bloody Marys, mas eles têm um Bloody Mary que é com bacon. Olha! É muito foda, é muito foda mesmo, assim, em vez de ter aquele legume que eles botam, não sei qual que é, no Bloody Mary, eles botam um bacon, assim, então fica saborosíssimo, é muito bom. Legal! Então, o que vocês curtem? Eu gosto de chás gelados. Chás gelados? Sim, curto chá. A minha esposa tá me transformando em um bebedor de chá. Você falou. E você, Dani? Porra, cara, bebidas alcoólicas, eu falar que eu não... Hoje em dia não é mais minha área, assim. Eu lembro que de uma época que eu e você, a gente comprava uma garrafa de rum. De rum, é. Uma garrafa de coca e passava a noite jogando. Cara, às vezes a gente nem pegava coca. A gente nem pegava, era só ruim, foda-se. Só ruim, foda-se. Era porque tinha um bucaneiro era engraçado, era um bucaneiro, ele tinha o nome dele talhado num barril na frente dele. Tá era um animal, e um papagaio. E um papagaio. No ombro. Eu tive meu período Jägermeister também, na qual eu bebia bastante. Verdade. Bem bacana, dava vontade de flipar uma mesa. Depois de alguns shots. Mas hoje em dia não. Hoje em dia eu não vou falar que eu tô mais saudável. Porque esta não é uma verdade absoluta. Veja bem, tá ligado? Mas, tipo, definitivamente menos alcoólatra, assim. Muito bem. Felipe Miranda, por que vocês são o único podcast brasileiro sem trilha sonora de fundo que eu consigo gostar? Porque a gente é mó da hora, mano. É, então. Particularmente, cara, eu não gosto de trilha sonora de fundo. Nem isso me perturba muito quando eu tô ouvindo um podcast e aí, tipo, o cara tá tentando falar alguma coisa e de repente tá tocando uma música lá. É baixinho, sabe? Tipo, meu, eu não consigo nem ouvir a música, nem ouvir o que o cara tá falando, cara. Não faz sentido, particularmente, não gosto muito disso. Eu acho que não disso. Orna. Mas obrigado. É. Mas obrigado pelo seu... É. Pela sua... Vamos lá. Próximo. Renan Leite. Uma pergunta para os bucaneiros, especial para o Musa. De novo, cara. Olha, hoje é seu dia, cara. Relacionada a Dark Souls. Seu dia, Musa. To Link the Fire ou The Dark Lord? Qual a razão da sua escolha? O que, que é isso? Explique. São os dois finais do Dark Souls 1. Ah, entendi. Eu acho que os dois, cara. Eu não consigo escolher um. Os dois têm o seu simbolismo muito legal e interessante no lore da mitologia do Dark Souls. Pode crer. Mas eu acho que o Dark Lord é um bagulho mais honesto. Pode crer, assim, pode crer. Por motivos que eu não vou falar pra não spoilar. Spoiler, né? A experiência. Muito bem. E quais bandas, cantores japoneses os amigos indicam? Ah, essa é 100% com você, hein, cara. Essa não tem o que falar. Vai lá, mocinha, vai que é tua. Cara, vamos lá. Bandas que eu gosto, japonesas. Rip Slime, que é tipo um Beast Boys japonês, que eu gosto muito. Ah, já rolou no navio, já. Já rolou no navio, eu acho. Deixa eu ver. Sambo Master, que tem um guitarrista fenomenal, que ele se joga no chão e treme como um peixe fora d'água. Caralho. Nos shows, é fantástico. Deixa eu ver, que mais? Guitarrista de metal japonês. Cara, é muita coisa, não consigo lembrar de nenhuma delas agora. Cara, a única banda japonesa que eu lembro é High Standard. É isso que eu ia mencionar. Banda de hardcore japonesa. Quem não conhece High Standard é muito louco, que é tipo um hardcore sujão, podrão, adolescente. Era engraçado. E o cara, tipo, tem um inglês no chão. Pior inglês assim, de todos os tempos. Muito bom. The Pillows, que é uma banda de rock dos anos 90, que eles cantam em inglês também. que é bem legal, acabou faz tempo a banda, mas é bem bacana. Tokyo Ska Paradise Orchestra. Nossa. Que é muito foda. Que louco. Que é tipo uma bandona de skazão, assim. Ó, oh, louco. É, e também tem Kemuri, que é uma outra banda de ska. Pô, já Kemuri como... é louco, velho. Pode crer. É bem legal. Mas eles passaram por uma bad trip recentemente. Passaram, não sei. Faz tempo que eu não acompanho. Mano, tipo, recentemente, foi o quê? Uns 7 anos isso, tipo... rolou um acidente na van dos caras, morreu. Ah, é? Trompetista, não morreu, sabia. Morreu uma galera da banda, velho. É, cara. Kemuri era louco, mas velho. É louco. E Kemuri a gente ouvia também pra caralho. Era Kemuri outro era junto com o High Standard mesmo. Kemuri é louco. E fica essas aí. Muito louco. Bem. Fica boas indicações. Aí. Boas indicações, gostei. Yuri Pileschi, que contou, inclusive, um caso muito interessante no Convés sobre a sua sogra comprar um PlayStation 4 pra ele botar os filhos, os próprios filhos dele contra ele, né? Rolou uma treta familiar. Vamos muito lá. Bem. Tenho duas perguntas sobre tretas. É sabido que vocês tendem a evitar discussões e polêmicas na internet. Haja visto a quantidade de respostas dadas com faça com o seu coração mandar. Mas tem alguma treta específica que vocês não conseguem ou não querem evitar e que faz vocês discutirem direto, aliás, mesmo? Discutir no sentido de argumentar e expor ideias conflitantes e não no sentido de agredir verbalmente a mãe alheia. Sim, eu tava até conversando com o Mussa antes da gente gravar isso. Isso, assim, é claro que é uma questão até meio pessoal pra mim, mas... Eu fico muito abismado ainda com a proibição de maconha no Brasil. Isso é uma coisa, não só no Brasil, né, mas no mundo, a proibição em geral é uma coisa que me deixa um pouco perturbado, assim. E eu não digo isso... Claro, você tem toneladas de evidência empírica que, sabe, que maconha pode ser utilizada para várias coisas e que pode haver um controle, que a sociedade não vai descambar para o abismo do apocalipse caso seja legalizado e tudo mais... Mas o que eu fico mais surpreso mesmo é que tem muita gente que acha que, tipo, usa ainda... Bota maconha ainda como uma coisa, como um monstro terrível. Uhum. E fica por isso mesmo. Essa cabeça meio medieval ali, tá ligado? Tipo, meio foda, mano. E ainda mais... E aí entra a parte pessoal da coisa. Me irrita muito quando eu vejo... sabe aquela galera que bota assim, ai meu, não tomei meu café ainda hoje, eu estou muito puto, estou de mau humor porque ainda não tomei o meu café. Tipo, meu, se eu falasse pras pessoas, nossa cara, ainda não fumei meu baseado hoje de manhã, se eu não fumar eu vou matar alguém, eu tenho certeza que a polícia ia colar na porta da minha casa, entendeu? Isso me deixa muito puto, tipo, ou aquela galera que fica, uhul, breja com a galera, ei, e bota uma, tipo, no churras assim, ó. Não, é assim, começando os trabalhos. Começando os trabalhos. Não, olha aqui, vamos beber muito hoje, uhul. Tipo, mano, se eu virar com os meus brothers e, tipo, botar um badegão, uhul, hoje a gente vai ficar bem botar chapado. Botar um bonguizão assim, tá ligado? Tipo, com certeza trabalhos... vai dar merda, entendeu? Esse é o tipo de coisa só que eu me deixo um pouco abismado, assim, na sociedade. Porém, isso tá melhorando. Mas na internet eu gosto de conversar sobre isso, sim. Isso é a única coisa, porque o resto é foda. Isso dá pra conversar. Eu evito discussões essas porra na internet, porque eu geralmente acho meio sem sentido, assim, ficar, sei lá, discutindo com pessoas que estão com o caps lock aberto. Mas eu tenho um lado muito sádico, tá ligado? Terrivelmente sádico, na qual eu não consigo evitar jogar lenha na fogueira numa discussão religiosa, tá ligado? Sim. Tipo, vira e mexe. Just because, né? Tipo... só porque foda-se, tá ligado? Porque, tipo, eu gosto de ver a galera ficando puta da vida, cara. Tipo, por um lado ou pro outro. Seja uns ateus chatos... Exato, eu não ligo, cara. Tipo, eu seja um religioso exato, chato. Exato, eu tô um pouco me fudendo. Só quero ver as pessoas ficarem bravas por besteira, tá ligado? Outro dia... ano passado que eu postei no Facebook que eu achava que o Goku dava um corno no Jesus Cristo, tá ligado? Galera ficou... Foi um bagulho mó inocente, assim, tá ligado? Tipo, qualquer coisa, assim. Foi lá que, tipo, a galera ficou... puta da vida, e eu, tipo, fiquei, né, a galera começou a discutir, não, é que Goku vai perder porque Jesus é filho de Deus, ou, tipo, é que não sei o que, blá, blá, blá, eu fiquei pensando assim, porra, legal, galera, a galera nem percebeu, mas a gente voltou pro, tipo, pátio do colégio discutindo se o Hulk dá um corno no Capitão América, tá ligado, tipo, meu, tenso. Essas fitas, a galera foda, meu. Eu gosto de fazer uma coisa parecida com isso, eu gosto de bancar advogado do diabo em qualquer discussão, assim, tipo, olha, mas você tem que ver que isso é legal de fazer. Eu gosto muito de fazer isso, cara. Cara, é sadismo é um bagulho muito legal. Mas eu, assim, eu não me importo em discutir sobre nada, contanto que a pessoa não seja um animal. Exato. Exato. Tipo, você vê que a pessoa tá argumentando, que ela é razoável, o que não, é muito sim, raro. Justo. Não, e, mesmo porque eu acho que existe uma... uma ideia na internet de que você tem que escolher um lado e fique nesse lado. É tipo time de futebol, sabe? Não, é. Tipo, a gente vê que aquela ideia eterna de bem e mal, tá ligado? Tipo, se é de esquerda, então direita do mal. Se é de direita, então esquerda do mal, tá ligado? Exato. Tipo, isso é foda. Isso é uma coisa que... É um bagulho que a gente falou desde o primeiro podcast, cara. Tipo, mano, você tá discutindo com alguém? Entenda o ponto de vista do brother, cara. Explica seu ponto de vista também e não seja um puta de um babaca, exatamente, tá ligado? Cara, tipo, tem um texto, não sei quem foi que escreveu. Que assim, a solução definitiva para você resolver uma discussão é fazer a outra pessoa entender perfeitamente o seu ponto de vista. Sim, exato. Uhum. Tipo, exato. Explicar para a pessoa, assim, a partir do momento que você entende o ponto de vista da pessoa e a pessoa entende o seu ponto de vista, não existe mais discussão, tá ligado? Sim. Tipo, se vocês se entendem, dá para chegar num consenso ou não. Claro. Mas sem contar que brigar por causa disso. Exato. Sim, não, e sem contar que é perfeitamente normal você estar numa discussão e alguém te dá algum argumento e você fala, puxa, talvez, isso é plausível, talvez o meu argumento não esteja tão correto assim. Tipo, isso é normal, mudar de ideia faz parte da vida, total, sabe? Assim. A grande é que tipo, ligar o caps lock e sair gritando pra galera não resolve porra nenhuma, exatamente, tá ligado? Exatamente. É. Muito bem. É isso. Número 2, Mussa. De novo, pra mim, cara. Hoje sim. Você tava no Japão quando contaram a treta do Sazon. Então, diz aí, vermelho ou verde? Cara, a minha mãe... Você soube dessa treta, né? Soube. A minha mãe nunca usou Sazon. Olha só. Então, eu nunca comi Sazon. Você é tipo Sazon invisível. Entendi. Tipo, eu sou, sei lá, tá ligado? Sazon Musa. Moto. O Musa é tipo o Tupac do Sazon, tá ligado? Tipo... Tupac do Sazon. Não liga se é Bloods or Crips, tá ligado? Exato. Um dia vai colar um Sazon na minha casa e vai me metralhar. Drive-by de Sazon. Você vai ver, você vai sentir aquele tempero na sua boca. Sazon vermelho, filho da puta. Tudo bem. Última pergunta do dia. Kaique Seren, os amigos já tiveram uma fase fanboy babaca? Lógico, cara. Todo mundo aqui já teve certeza, cara. Sim, na minha época, anti-Evangelion. É verdade. Eu ia em fóruns de internet discutir como Evangelion era uma bosta. Cara, eu não lembro da minha fase fanboy babaca, mas eu com certeza já tive, cara. Eu não duvido. Todo mundo tem um pouco. Ah, eu não tive. Eu já tive, sim. Eu já tive, de Apple. Eu já tive uma fase... Verdade. Você foi Apple Fag? Foi o maior Apple Fag que eu joguei isso na minha vida, sim, cara. É verdade. E foi logo quando eu comecei... Quando eu comecei mesmo a trocar de PC pra Mac, que eu falo, meu Deus, mas isso tá maravilhoso e blá, blá, blá. E, tipo, anos depois eu percebi que é só um computador, tá ligado? Foda-se, é um computador que eu prefiro esse e outras pessoas preferem o outro. E é isso. É só isso. Minha memória me falha nessa situação. É isso. Acabaram essas perguntas. Muito bem. Então vamos terminar essa bagaça, ancorar o navio e ver outras coisas belas da vida. Acho que é diferente, acho que a gente precisa erguer a âncora pra daí seguir adiante. É verdade, porque senão fica... se a gente fica parado onde a gente tá. Você tem razão, Daniel. A gente precisa seguir. Ainda bem que tem alguém aqui que entende de coisas marítimas. É por isso que ele fica no leme. No leme, não você. Exatamente. É uma coisa que eu manjo de mar. Eu sou o doidinho que fica na gávea gritando qualquer coisa. Exatamente. Muito bem, então vamos para as dicas. Temos duas dicas, uma muito específica aqui. Fernando Muccioli, o que você anda assistindo com a senhora Muccioli? Cara, eu vou dar uma dica. Umas amigas minhas, da minha esposa, falaram. Essa semana a gente parou pra assistir RuPaul's Drag Race. Meu, todo mundo fala desse é impressionante desse, como a galera pira nessa porra. Cara, ele é um reality show de drag queens. É apresentado pelo RuPaul, que pra quem não conhece, é uma drag queen que era muito famosa nos anos 90. Fez muita coisa com músicos famosos, tipo Elton John e tal. Sim, é verdade. Sim. E hoje em dia, não sei se ela tá tanto em evidência assim, mas na época era muito famosa. É. E é um lance de que é um reality show pra eleger a próxima drag superstar da América. Pode crer. Então eles chamam umas drag queens do país inteiro pra ir, dão várias provas e vão eliminando uma por semana. E que tipo de provas que rola? Fazer uma roupa tal baseada em tal. Uhum. Baseada tipo, num tema tal. Tipo, então teve uma semana que foi tipo a temática e o vento levou. Uhum. Então, tipo, a Scarlett O'Hara fez um vestido muito louco com uma cortina. Então, o seu desafio é fazer um look com essa cortina. Ah, caralho. Então, tipo, isso é engraçado, e é foda você conhecer a cultura das drag queens, tá ligado? Sim. É um puta bagulho animal, assim. Sim, com certeza. E você vê o contraste delas como homem e como drag, como são pessoas completamente diferentes. Sim, sim, sim. E elas falando não, que é um personagem, não é que, tipo, que eu saio assim durante o dia pra fazer compra, tá ligado? Aham, uh-huh, uh-huh. E falando sobre a vida, de como é e bagulho de conscientização mesmo, tá ligado? Sim. Um puta trampo foda de você conhecer o universo das drag queens. Não, isso é louco, mano. É interessante porque no Ocidente existe uma cultura muito estranha de achar a cultura drag uma coisa bizarra, sabe? Uh-huh. Sendo que, sei lá, no Japão é muito comum drag, e tem, uh-huh. muito, é muito, tem muito mais montagem, é muito mais comum. É tipo, que no Ocidente qualquer assim. Coisa deixa a gente... Perplexo. Meu Deus, a gente fica perturbado com qualquer merda, né, cara? E, tipo, é muito foda por isso, pra você conhecer vários estilos e conhecer a cultura, conhecer como são as pessoas, assim, tá ligado? Uhum. Tipo, os seres humanos por trás do personagem, sim, saca? Sim, sim, sim. Ah, isso é interessante mesmo. E, tipo, a própria RuPaul, tipo, não é que nem aquele apresentador babaca de reality show que tá lá pra botar lenha na fogueira, assim. Drama. Só apimentar o drama. Pode tipo, crer. Ela vai lá e conversa, dá dica pras pessoas, porque, tipo, que louco. Ela é mó experiente, tá ligado? Tipo, uma das drags mais famosas que existe. É, tá no rolê saca? Uma cota, né? Sim. E ela sim. vai lá e conversa, tipo, meio que adota como se fossem filhas dela, tá que ligado? Doido, que doido. Que da hora, então, é muito meu. Interessante você ver essa interação dela com as participantes do bagulho. Entendi. É claro que tem drama. Ah, sim. Porque senão não tá na TV, né? Entendeu? É. Mas é um bagulho muito da hora, de interessante você conhecer a cultura e ver as roupas e falar, cara, essas drags são mais bonitas que muitas mulheres de verdade que eu conheço, tá ligado? Sim, sim, sim. Louco. Então, louco. Assim, vale a pena ter no Netflix. Animal. Tem acho que 5 temporadas já. Caçoco. É, vou ver se eu assisto. Vale muito a pena assistir, cara. Porque o Glauber Kotak, quando veio aqui pro episódio de Pixel Art, ele falou justamente. Tipo, ele pira e ele tá assistindo vários e tudo mais. E eu falei, meu, não é possível. Todo mundo tá falando dessa porra, cara. Uhum. E aí você chegou hoje aqui falando disso. Eu falei, não. Mussa chegou aqui falando, então vamos ter que assistir. Tem alguma coisa aí. Sabe? Cara, pois assistam, é muito interessante, cara. Bacana, legal. É, eu gostei disso, que eu acho que sabe, agora você verdadeiramente me convenceu falando desse lance de personagem e pessoas por trás do personagem. Sim, sim. Isso é uma coisa que me interessa bastante mesmo. É bem legal. Legal. E outra dica do Navio Pirata de hoje foi enviado por um dos nossos ouvintes, né? Uhum. Que bate carteirinha há muito tempo, desde a época do Amigos do Fórum, que é o Ricardo Kebs Filho. Kebs. E ele mandou o seguinte: eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma dica. Ele mandou isso justamente na sessão das perguntas. É o site noisetrade.com. Noise de barulho, trade de troca.com. Uhum. Nele tem várias musiquinhas de umas bandas desconhecidas e outras nem tanto, para baixar de graça e, caso goste, pode dar um dinheirinho para eles. Descobri muita coisa boa aí. E além de músicas, tem livros e audiobooks também. Pô, aliás, maneiríssimo. Ou seja, animal, é uma puta cara. Dica, tá ligado? É, uma puta dica, animal. Vou dar uma olhada nisso aí, com certeza. Aliás, esse é outro bagulho também. Se ouvintes tiverem dicas e coisas do gênero, mande por pra favor, gente, mandem cara, aí. Por favor. Mandem aí. Então estamos finalizando mais um Navio Pirata. Oh, yes. Yes. E nós, que a gente tá ouvindo, pra quem não reparou, a gente tá ouvindo uma música muito peculiar, né? Muito peculiar, que é Cisco, The Thong Song. A música do Fio Dental. A música do Fio Dental, que bombou nos anos 90. Acho que foi começo dos anos 2000, cara. Começo dos anos 2000, isso? Se então... não me engano. E a gente recentemente até se tocou que a... Que Eleanor, que o sample... É Eleanor Rigby do... Pois é, o sample usado que pelo... Que não é dos Beatles, é do outro brother lá. Porra. Enfim. É, mas o sample usado na música é esse Eleanor... Eleanor Rigby, que é uma música que foi muito famosa pelos Sim, Beatles. Né? E o Cisco pegou e decidiu fazer uma música sobre fios dentais. Exatamente. E o Cisco é um cara fantástico, né? Cisco, cara? Cisco é ele, a cabeleira prateada dele. Exatamente, cara, exatamente. Que fim levou o Cisco? Né? Que fim? Onde está o Cisco hoje em dia? Depois a gente viu que ele fez parceria com o Will Smith na música É verdade. Aliás, cara, saiu uma lista na Cracked esses dias, que é um site de humor, que falando sobre filmes absurdos que foram aprovados, assim. Uhum. Tipo, mano, o que foi esse filme do Smith, Wild Wild West, cara? Um budget violento, várias... Nossa, muita coisa foda de efeitos especiais e tudo mais. É tipo, Will Smith é um cowboy no futuro que atira. E Cisco na trilha sonora. E o Cisco na trilha sonora. Tipo, como isso foi aprovado, cara? Que reunião de produtores cheirados a muita Achou cocaína. Que fosse uma boa ideia. Achavam que foi uma boa ideia isso. Mas enfim, né? Sei como é que é. Muito bem. Este foi mais um Navio Pirata. Se você quer mais Max Rebo nesta sua vida, você pode sempre acessar o site www.maxrebo.com. Repita. Maxrebo.com. É fácil, fácil, fácil de decorar. Temos tiras toda segunda, quarta e sexta. Uhum. Temos Navio Pirata, Pirata. Quintas-feiras. Uma vez por mês, tem um belo Max Rebo. Inclusive, se você não ouviu ainda, nós soltamos uma nova mixtape, a nossa querida Mix Rebo. Essa semana foi, aliás, este mês, especial de trilhas de RPGs japoneses. Uma trazendo nostalgia mixtape, pra todo mundo. Pois é, cara. É um soco no coração de nostalgia, assim. É um negócio maravilhoso. Fazer, né? Qualquer marmanjo chorar. É, dá pra chorar mesmo. Uhum. E se você curte um JRPG, esta é uma boa dica aí também. E também você pode sempre acessar, se você quiser mandar perguntas pra gente, lembra sempre do Convés da Max Rebo, que é facebook.com/groups/Convés da Max Rebo, tudo junto. E também, como a gente já mencionou quando a gente estava falando dos cards, você pode entrar na Liga Max Rebo, que se você quiser procurar uma galera aí para jogar multiplayer, online e tal, que é facebook.com/groups/Liga Max Rebo. Vamos jogar uns Magic aí, né? Vamos jogar, hein, meu? Vamos fechar esse, vamos trincar esse esquema. Vamos fechar aí, esse bonde aí. Vamos fechar esse bonde jogar que uns é Magic é louco. E flipar umas mesas e ficar puto da vida um com o outro. Tudo bem. Louco. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aí ouvindo. Nos vemos na semana que vem. Falou! Semana que vem. Adeus. Nice.